Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Essa bosta. O que o tio vai ensinar? O que é isso? Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Néctar-me. Todo mundo é criança. Neste mundo de ilusão. Quem mandou este recado? Foi o bicho papão. Eu gosto tanto de criança. Que respeita os seus pais e faz sua lição. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, um podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. Do meu lado direito, ele que no frio gosta de cutucar o cu somente para esquentar o dedo, Wesley Zop. Esse sou eu. Ou tá no cu ou tá na sopa. Um dos dois. Gostaram da sopa, aliás? Achei meio com gosto de cu. Precisa ver meu cu como tá. Do meu lado esquerdo, ele que é o terceiro maior especialista em miolo de pãocírio, Gabriel Asmar. Olá. Terceiro? É, o terceiro. Mas eu levo a Sirius. O substituto mais querido do Brasil, o nosso feijão broto legal, porque não tem igual. Anderson Negão. Fala, negrada! E gostando desses germinadores anais, eu, Douglas Domiciano Ganso, o único ghost da podosfera, que grava lambendo os pelos do peito. Você grava mesmo, já reparei isso. Não entre em pânico, esse é o podcast Chorume, o podcast semelhante àquele pito de borracha que sua avó guarda na terceira gaveta do criado mudo ao lado da cama. Ah, porque fica bem do lado da dentadura. Isso mesmo, toca música de fundo. era o que eu ia falar. Antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. Wesley Zob, você não vai acreditar. Eu acredito, cara. O Chorume agora tem uma espécie de padrinha, o Esmola. Pô, isso dá teso, cara. E pra você doar, você só entra lá no chorume.com.br/esmola e doa a partir de R$1 a quantia que você quiser. E esse dinheiro serve pra quê, Gabriel Asmar? Olha, a gente é sempre muito sincero aqui, esse dinheiro serve pra comer travesti e chupar sorvete. A gente gasta chupando. Mas a gente fica no travesti com força, cara, com tesão, gritando o nome do nosso ouvinte. Mas essa semana a gente gritou com tesão o nome de 4 ouvintes. O primeiro deles, então você vai falar como que você gritou lá quando você tava currando aquele travesti. Currando, entre aspas. Ué. Aquele chemale delicioso. O primeiro é Maximiliano Guzenski. Como você fez, Wesley? Guzenski! O segundo, Ricardo de Paula Campos, Gabriel Asmar. Paula Campos, rapaz. Mas que Paula Campos. Hein, Ricardo? E quando você gozou na boca daquele travestizinho, pensando no Mário Rodrigues, como foi? Ei, Anderson Negão. Eu estava atrás do armário. Ah, tá. Então foi o contrário. É que eu tava vendo no espelho, então foi... Parecia que era ele que tava gozando. Era ilusão. E mais uma vez aqui, o Jason Solano Spin contribuindo mais uma semana, cara. Segunda semana seguida, esse cara é foda. Esse é pintudo. E eu confesso que na hora ali, cara, eu e mais dois chimales só pensava no Jason, né? Porque o Jason... Você cara, fazendo aquela esquiada, aquela você esquiada, fala, aquela esquiada é, pensando, poderia ser o facão do Jason. Ah. Jason! Foi mais ou menos assim, você lembra ou não? Eu escutei. Então esses foram os nossos contribuintes de esmolas da semana. Você também pode ajudar o Chorume comprando uma camiseta, não pode, Wesley Zop? Pode sim. Como faz? Tem, entra na nossa lojinha, que é no endereço chorume.com.br/lojinha. Então tem quatro tipos de camiseta, vários tamanhos. Tem do tamanho bebezinho, porque é o tamanho P Baby Look, é pra bebê. Né? Sim, Baby Look, né? E tem o tamanho, que é o G2, que é pra mamutes, tipo eu. Né? Ah, sim. R$39,90 mais frete. Camiseta 100% algodão, um tesão de camisetas, pra falar a verdade. Uma camiseta baratinha, né? Baratinha, você pode muito bem enfiar no cu. Pode enfiar no cu, mano. Ele gosta de se camuflar de tubinho de lenço umedecido, entende? Aí ele enfia a camiseta no cu e deixou uma pontinha sobrando. Só vai puxando. É verdade. Lembra? Não ficou legal naquele churrasco? Não era fantasia o churrasco, mas ficou legal mesmo. O ouvinte, muitas vezes, pensa, não tenho dinheiro. Às vezes não tem mesmo. É, né? Só trabalhar. Né? Vai carpir um lote, engraçado. É uma dica, né? Mas enquanto o dinheiro não vem, porque você só recebe no fim do mês, o cara fala, não tem nenhuma maneira de eu ajudar o Chorume. Existe. Vai lá nas nossas redes sociais e compartilha o episódio. Mas isso daí não tem custo nenhum? Isso daí não tem custo nenhum, é de grátis, é de graça. Ajuda a gente pra caramba você aí divulgar essa merda aí de episódio. Espalhar a palavra. Ou você também pode ir lá no iTunes. Qualquer PC entra no iTunes, entra lá na categoria, posso falar categoria. Isso? Na categoria podcasts, procura por Chorume com X, avalia, dê 5 estrelas... Cara, bate uma punheta lá, goza na tela, comenta. Cara, faz o escarcel lá, sem gastar um tostão. Eu vou conferir. Se tiver algum custo, eu vou mandar a cobrança pra você. Muito bem! Não podemos esquecer também que hoje é o dia dele, Wesley Zop. Hoje é o sorteio da promoceta de doação de sangue! Muito bem! Eu mandei 2 comprovantes até. Foda-se, eu não quero saber da sua vida, não. Então estamos aí com nossos papeizinhos. Poucas pessoas doaram sangue, mas pessoas de bem. Se eu fosse um cara não filha da puta, eu daria camiseta pra todos. Mas eu sou desgraçado, não, só vou sortear uma. Não, e outra, palavra é palavra. Ele falou sorteio. Exato. Então, Wesley Zop, o sorteio, por favor. Número 2. O número 2, então, o ganhador foi Humberto Leal! Humberto Leal, assim como você entrou em contato com o Chorume para mandar seu comprovante de doação, entre em contato para a gente saber o número da sua camiseta, o seu endereço, porque o Wesley Zop vai reservar uma camisetinha bonitinha, gostosinha para você, gozada exclusivamente por ele. Gozada não é com o pênis não, Wesley Zop, gozada de almejada, de felicitada. Ah. Tá, pega outra camiseta. Então, Humberto Leal é o ganhador da promoceta de doação de sangue e ganha uma camiseta. Wesley Zop, o que você tem pra falar pra ele, Humberto Leal? Não, parabéns por ter doado sangue, parabéns por ter ganho a camiseta. Não. Se bem que por ter doado sangue não fez mais que obrigação. Fez mais que obrigação de cidadão? Exato. Muito Mas bem. Mas ele mereceu esse prêmio. Mereceu. Não. Eu aprendi. Ai, por quê? Ah. Por que ele mereceu esse prêmio? Porque ele é leal. Eu aprendi uma reação pra isso. Ele é um cara... É verdade. Porque ele é um cara de primeira, né? Primeira comunhão? Não, Humberto. É só bala na testa. Você tem alguma? Não, mas... Eu ia falar que o cara era primo do Roberto Leal, ia dançar o Vira, mas não. A sua ia ser boa, viu? Não, mas não vou falar. Muito bem. Não podemos esquecer que essa semana tivemos chorumadas na podosfera. Participamos em peso do Tambacast. A primeira participação nossa foi lá no Nate Papo número 4. Foi entrevistado Anderson Negrão, eles colocaram. Que diz que você acha que Anderson Negrão tem cacife pra dar uma entrevista, cara? Não, mas aí é o... A preocupação é deles, da preocupação do conteúdo. É verdade. Não. Mas claramente o quê? Uma tentativa de um talarico de talaricos, não. Né, cara? Cara, e a Nath me humilhou nessa entrevista, na hora. Falou que você não é um talarico profissional. Não sou um profissional. Vai aprendendo. Porque você talarica e soube. Mas pra dar aquela saudade, né, cara? Então, Anderson Negão não é talarica 24 horas por dia, bicho. Qualquer mensagem, ele fala, oi, sumido. Tudo bem, sumido. Mas não tá conversando agora, né? Minutos atrás. Ah, eu estou bem também, sumida. Parabéns, Anderson. Muito obrigado. Então ouça lá a entrevista do Nath Papo. Ficou engraçado. Esse negão é um demente mesmo. Mas vamos admitir. É um doente mental, não, cara. Mas vamos ter que admitir aqui. O cara canta bem. Não. Oh. Isso eu admito. Não, no ritmo, mas canta bem. Não, eu fui sabotado. Denúncia. Eu cantei no ritmo, mas ele editou fora do ritmo. Se vocês perceberem bem, tá um segundo fora. Exatamente um segundo a música inteira. Nossa. E ele tá falando com verdade no olhar. E um pouco bravo. O que é raro. Também eu participei do Tambacast número 59. É assim, né? Quem é cacife baixo participa do Nath Papo. Você participou do episódio. Eu vou pro episódio oficial. Afinal, o site chama Tambacast, né? Então, zoeiras à parte, eu participei do episódio 59, que é o soundtrack da vida, falando de trabalho, que é uma inocência muito grande, porque eu sou desempregado, eu não trabalho faz tempo, mas falamos aí de que músicas tocariam em fases da nossa vida mediante o trabalho. Tipo, entrevista de emprego, primeiro dia de trabalho. Exato. Então, falei lá sobre... Dei uma aula de música lá. Se tivesse que cantar, eu cantaria no ritmo. Na entrevista, eu te contrataria, cara. É verdade. Pela explicação. Escutem lá. Então, sem mais demora, sem mais delongas, vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários que promete ser rapidez. Gostei. Rápida com 10 horas, é isso que significa rapidez. Toca. Quero te dar um beijo e o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar. O teu sorriso é um paraíso, onde contigo eu queria estar. A quem me desse eu fosse o céu, você seria o meu luar. Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar. Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar. It took my whole life just to feel that. Now all this feeling's never let me down. A thousand places everywhere I go, I feel the heart's beating. Então, comentários do episódio Coisas Que Não Existem Mais. O primeiro comentário dele, Adriano Céu de Almeida. Muito bom esse episódio. Agora, uma coisa que não existe mais é os cigarrinhos de chocolate. E hoje em dia só tem os de chasse com do Sop. Abraço todos, menos pro Negão, pela história merda do Mertiolate. Tá vendo, cara? Você não se dedica, fica sem abraços, cara. Cara, mas não lembrou do Orkut e da Nisso. É. Mas cigarrinho de chocolate talvez exista em algum lugar do mundo, não sei. Ah, é, o charuto, né? Sabor chocolate. É, talvez. Ser. Pedro Luiz, no mesmo episódio, cara... Na minha cidade ainda se acha minâncora facilmente. Uso essa porra até hoje pra espinhas, cortes, queimaduras, picadas de insetos, ataques de ursos grandes, peludos e bansos. Vamos saber. Ursos que aprendemos com o Negão, que só não precisa ser um animal, pode ser um cara peludo. Ursão. O Tony Ramos é um ursão. Ele deve usar passadura, então. Mas tem pelo, vai assar? Não sei se assa. Não, o cara que toma... Ah, que toma ursada. A ursada. Sim. Eric Fernandes, do mesmo episódio, comentou: caras, vocês são demais. Fiquei mega emocionado ao ouvir o programa da semana passada com a leitura do poema. Beijos a todos do poeta Lamiruxo. Você que nos emocionou, Eric, com aquele pornô que você mandou com 3 anões e 1 cavalo. Pornô chanchado. Ah, não. Esse foi da poesia. Falando da poesia. Ah, também foi legal. Vamos lá. Henrique Lopes mandou aqui, reforçando o convite, deixo aqui também o link do Like Tour com a participação do Zop. E daí tem o link lá da sua participação do Like Tourcast 31. Sim, sim. E ele comenta: Wesley, quando estiver por áreas paulistanas, me avise. Avisarei. Quando você invadir alguma área de lazer lá, talvez ele queira... Algum condomínio, né? É, talvez ele queira invadir junto, não sei. Tudo bem. Juliano Silva Teles comentou: o que não existe mais é minha vontade de estudar. Por que isso, porra, Telinho? Não. A gente tem que viver estudando, cara. Isso, estudando. Cara. É. Isso foi uma piada que você fez? Não! Quer que eu fale estudando? É isso? E, na verdade, ele falou estudando, apontando pro cu dele. Ah, estudando. Ah, tá. Débora da Hora comentou aqui. Quer fazer, Wesley Zola? Não. Tudo bem? Certeza. Não. Isso é da hora. O cara conseguiu ali, já. Já me quebrou. Já. Não existe mais o respeito. Não respeitam mais a vontade de ficar depressivo. A vontade de não falar com ninguém. De querer tomar uma cachaça para tentar esquecer os problemas. Sempre aquele papinho de diga não à depressão, você consegue, é fácil. Faça amigos, saia de casa. Não seja um alcoólatra, foque em coisas positivas. Fodam-se esses merdas motivacionais. Paulinho Siqueira. Isso foi eu que acrescentei. Ah, tá. Geração mimimi que não respeita. Enfim, sem ódio. Adoro vocês, queridos juromestres. Clima bom. Paz. Hashtag paz. Mas é verdade, às vezes você só quer curtir, colocar um Leandro e Leonardo no, na vitrola, bicho. Vou chorar, desculpe. Faz parte dessa solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. É, pô. Tomando um martini. Esquecendo aí da vida, cara. Martini, mexido ou batido? Direto da garrafa. Melhor jeito. Não mexa no meu martini, cara. Não mexerei. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa quer ali curtir uma fossa. Porque quando você tá na fossa, o que você quer fazer? Você quer colocar uma música merda pra você ficar pior ainda do que você já tá. Um sertanejo, né? Pra você se sentir lá embaixo. Então, deixa a pessoa curtir, cara. Deixa a pessoa, respeite as pessoas. Faça isso, Negão, respeite as pessoas. Respeite as diferenças. Desculpa. Te respeitarei, Débora. Você é muito da hora! Gênio! Achei que ia passar. Gênio! Ele aproveita todos os ensaios. Esse cara é bom. Muito bem. Vamos para nossa leitura de e-mails, então. O Rafael mandou o primeiro e-mail aqui. O assunto é: vou ler o assunto do e-mail. Então leia. E aí, choromestres? Aqui é Rafael Pelissari, tenho 33 anos, morador de Cariacica, no Espírito Santo. Comerciante, administrador, solteiro, ciclista por lazer, 1,78m de altura, 90kg... Tá meio gordinho, né? Ou tá forte. Né? Portador de sangue O positivo, sem HPVs e entusiastas dos esportes ao ar livre. Faço parte do podcast Na Trilha, um podcast excelente que fala sobre esportes e atividades outdoor, cujo host, Renanzinho dos Patinetes, tem uma rola morena que lembra muito um amendoim torrado. É porque é salgada? Isso, salgadinha, quente e dá vontade de tomar cerveja gelada. Vocês deveriam conhecer a rola, no caso. Ah, sim. poderia ter mandado fotos, né? Sim. Mas ninguém, pô. Demorei pra caralho pra mandar este e-mail. O motivo é que trabalho numa grande relojoaria e lá tem muitos exemplares. Acabou o horário de verão e eu estava até ontem ajustando todos os relógios pro horário atual. O motivo do meu e-mail é meio triste, meio feliz. Tenho um irmão mais novo e no carnaval ele sofreu um grave acidente de trânsito. Talvez a parte feliz seja essa, não sabemos. Pode ser. Vai saber o que ele tinha, como era a relação dele com o irmão. Exato, não dá pra saber. Ele estava como carona num carro cheio de jovens embriagados. Infelizmente ele foi o mais atingido, sofreu traumatismo craniano e ficou em coma. Semana passada eu estava escalado para passar a noite no quarto do hospital com ele. Como de costume, me ajeitei na poltrona, peguei a palavra cruzada, abri um agregador de podcasts e fui escutar Chorume. Nesse dia havia esquecido meus fones de ouvido e precisei deixar no alto-falante. Também, como de costume, peguei no sono já na leitura dos e-mails. Acordei num puta susto com uma mão em cima de mim e uma voz. Desliga essa bosta, pelo amor de Deus. Ah, então ele saiu do coma. Exato, porra, bicho. Talvez essa seja a parte triste, nós sabemos. Era meu irmão que não aguentava mais ouvir esse lixo, acordou do coma graças a vocês. Muito obrigado de coração. Ele teve alta 3 dias depois, porra. Chorou-me aí fazendo serviço social. Salvando, cara. Vidas. Exato, cara. Porra. Em breve lançaremos nosso plano de saúde. Lá na nossa lojinha. Eu só ganhei carteirinha. Pode comprar pílulas placebo. Exato. Mas pelo preço de tabela. É. Já combatemos a ejaculação precoce com o Dr. Anderson Negão e suas linguadas, né? Ainda no âmbito familiar, coloquei meu avô, que tem 80 anos e apenas 25% da audição, para escutar o Chorume. Coloquei no fone de ouvido, claro. Passou as 2 horas do episódio calado e não esboçou qualquer reação. Quando acabou, perguntei o que ele havia achado e a resposta foi: não sei dizer, só consegui escutar umas risadas parecidas com hienas. O restante estava muito baixo. Acredito que isso se deve ao fato do Chorume ter um investimento milionário em equipamentos, mas não se dar ao trabalho de nivelar a porra do volume. Não, mas outra, não fala um negócio desse pro Arnaldo. Acabou de comprar um nível. Não, mas eu já cheguei pro Arnaldo e falei: por que você não nivela o áudio? Ele falou: você escuta tudo no mesmo nível na sua vida? Não, é. Falei, não. Então pronto, porra! Só respondeu isso. Mas não te bateu. Bateu com o nível que ele comprou. É pra isso que ele comprou, pra bater nos outros. Tá certo. Na hora de falar de nível, ele bate com o nível. Exato. É, e ele é o cara que, sabe, aceita bem críticas. Aceita. Caso precisem de um editor gabaritado pra resolver esse lance do volume, já que o Arnaldo parece ter aprendido a editar usando as revistas do Telecurso 2000, não, era ele que produzia essas revistas. Exato. Posso lhes indicar o Valdermito, que é um incrível editor. Quero deixar 3 perguntas polêmicas, uma para cada participante na ordem: Ganso, Monobola e Zop. É, você não é participante, você só é substituto. Então, de raiva, ele teria que responder as 3, né? Não. Ganso Lino, digamos que todas as noites ao dormir você demore a pegar no sono e fica rolando de um lado para o outro da cama. Com quantas roladas você dorme? Acho que umas duas, né? Duas roladas? Já, duas, já acho que já. Já. Completas, completas. Não, roladas completas, roladas, claro. Então duas. Então duas roladas? Duas roladas. Mas roladas bem dadas. Claro. Claro. Completas. Completas. Começo, meio e fim. Que chega até suar. Então duas. Duas só? Duas. Tá, tá bom. Gabriel, se eu cair no buraco entre o metrô e a plataforma e for dilacerado pelo trem, significa que eu morri em vão? Significa. Significa. Zop, você que é um grande estudioso do desenvolvimento da raça humana, poderia nos explicar, por gentileza, como foi a primeira pessoa que resolveu comer um caranguejo? Cara, às vezes o cara tá num nível de fome, cara. Um nível de fome que ele tá ali. Ele tá com o quê? Com um bobó de camarão pronto, mas sim, falta um acompanhamento. O que, que ele vai fazer pra comer aquele? O primeiro bobó de camarão. Primeiro bobó de camarão. Ele já tá ali. Já tá ponta, mas só bobó de camarão? É. Nem sei que gosto tem, porque é o primeiro. Então o cara pensa, vou comer com caranguejo. Provavelmente é isso. Eu acho que só pode ser isso mesmo. Ah, já ia me esquecendo. O que você escolhe, Zop? Uma tesourada de um caranguejo no buraco da uretra? Ou uma pisada forte num ouriço? Com os dois pés, eu pulo com os dois pés junto no ouriço ainda. Ah, quem peça desculpas pelo e-mail grande. Eu não, foda-se. Beijos do cotovelo de cada um de vocês. Rafael, do podcast Na Trilha. Enviado da minha máquina de escrever, Olivete. Caramba, não sabia. Olivete é a mãe dele que na hora de escrever é uma máquina. É pequenininha, né? É Olivia o nome. Mas é Olivete. Escreve como ninguém. Escreve e chupa, né? Mas aí acho que só cabe falar da escrita. É que cada chupada é uma história. E não cabia falar uma máquina de chupar também, né? Também, não tem nada a ver com e-mail. Próximo e-mail, Juliana Felipe. Ok, finalmente. O assunto é perguntas. Olá, meninos do meu coraçãozinho. O Ganso é um mentiroso, cara. Eu vi em algum lugar algumas perguntas que afligem a humanidade. E resolvi fazer pergunta pra vocês. Já que vocês são mestres das respostas. Começando então por Wesley Zop aí. Por favor. Que carrega o título de gênio da podosfera. Que isso. Tá perdendo pra Anderson Negão. Porque... É, mas caramba, eu vou perder fácil. Ele aproveita, ele aproveita. Ele pega, né? Ele pega o lance. Ah, sêmen tem glúten? Pelo gosto, Wesley Zop. Pelo gosto, falo que não. Mas... tem muita coisa que tem glúten que você até fala que não tem. Às vezes o cara goza num bolo, a pessoa vai lá e come. Né? O sêmen tem glúten. É. Vai comer com pão, daí tem glúten. É. Tem que o primeiro ver. Pão comeu com o quê? Com o primeiro gosto. Aí teve glúten. Foi o primeiro sêmen com glúten. Próxima pra Gabriel Asbar, então. Masturbação pode causar cegueira? Porra! Eu espero que não. Ah, não, mas depende de onde vai a gozada também. É, né, se vir com glúten, se fosse rico aí, porra, bicho. Aí ficou cego na hora. Anderson Negão, sexo anal faz perder a virgindade. Olha lá, hein? É quase uma confirmação. Assim. É, eu não sei, mas dizem que danifica o anel. É. Se eu esfregar só o pau ali na chana, também não perde. Não, vai. O que você tá falando? Odeio quando você fala essas coisas olhando diretamente pros nossos olhos. Pô, esse cara é um tarado, cara. Maníaco. Não, doente. Ele, o ouvinte não sabe. Ele não fala na zoeira. Ele fala se oferecendo. Ele fala olhando a alma. Ele fala tanta ideia. É tipo uma história verídica. As únicas verídicas que ele conta é assim. É as propostas dele, né? A partir de quantos dedos um fio terra vira homossexualismo? Não. Homossexualismo é só se você gostar de fio terras de pessoas do mesmo sexo. Sim. E outra, nem o fio terra em si. Acho que só quando vier o pau ali, né? Você acha que é pau que é homossexual? É, se o cara não gostar de pau, se então for, não é homossexual. Se for língua, ele gosta de língua no cu. Não é homossexual. Mas do amigo dele. Não é homossexual. Não, mas é controle de ejaculação. Eu já iria que se for língua, pau, do mesmo sexo, aí já é homossexual. Você acha que é? ou está perto. Ah, não. Tá perto é uma coisa. É. O cara que é específico, o cara gosta de língua do amigo. Wesley Zop, o que é uma vulva? Tá na ponta da língua. É a região bucetal. Órgão sexual Xana, né? Tá ali, tá, faz parte. Gabriel Asbar, qual a posição mais fácil de engravidar? Com certeza não é com a língua no topo, porque daí não ejacula. Qualquer uma que não tenha língua no topo. Muito bem. Independente se é amigo ou não. Assim, aí é independente. Agora aqui uma pra geral. Vocês já fizeram homenagem positiva ou negativa? Não, eu não fiz, cara, desculpa. Quem dera ter feito qualquer talvez uma. Talvez o Gabriel, mas... Na verdade, eu tava com as mãos no bolso, então não sei se era positivo, né, cara? Não sei se foi bom ou ruim, o pessoal morreu depois. Eu tava em coma. Mas vocês sabem o que é positivo ou negativo? Eu não sei, né? Mas dizem que o positivo é quando seria você mais duas mulheres. Exato. Negativo, você mais dois homens, né? Não. Mas... Você mais, você uma mais dois mais homens. Cara. Você mais é dois homens. É bem negativo, né? Não, tem lógica, tem muita lógica. Aí acho que já é o trenzinho da alegria. Não, mas... aí acaba até sendo positivo. Porque é homem com homem da mulher. É. Pensa só, vocês, ó. Não, é bem você negativo. Você é. Com mais dois homens é homenagem, não seria? Pô, é homenagem, é homenagem. Positivo ou negativo? Negativo. Tem razão. Mas também, ó, daí tem o neutro, que é você, mais um homem, mais uma mulher, não é? Isso é neutro. Porra. É porque o homem com homem anula. Que mundo vocês viram? Anderson Negão, bunda é uma arma de hipnose? É. Tem bunda que hipnotiza. Sim. Por hoje é só isso mesmo. Beijo. Próximo e-mail, Sofia Tourinho. Oh! Assunto Verdades e Mentiras. Boa noite, meninos. Me desculpem pela bagunça, mas está no ar mais um e-mail da Sofia Tourinho. Muito bem. Essa ouvinte que se assemelha a uma tia velha. Gosta de ler de pantufa na poltrona enquanto come bolinho de chuva. Pô. Gostei. Uma avó carinhosa, parece. Achei sexy. Porque o bolinho de chuva, né? Ah, sim. Eu tenho cadeira de balanço. Eu tenho um tesão por bolinho de chuva. acho que foi minha primeira ejaculada com glúten e foi bolinho de chuva. Adoro esses dois episódios sobre verdades e mentiras. E minhas conclusões são as seguintes. O Gabriel conta histórias totalmente plausíveis, mas exagera nos detalhes quando mente. É um defeito seu, Gabriel. No próximo você tem que ficar mais esperto, hein? O Zop normalmente mente quando a história dele é muito tranquila. Essa pessoinha que mora no meu coração é um demente louco, desvairado. Nada na vida dele é tranquilo. Acho que ela errou, não é eu que ela tá falando aí. Não deve ser do Negão? Não, é você. Tudo bem. Obrigado por morar no coração. Você mora no coração. Tá bom. Tá namorando. O Ganso é o melhor mentiroso, parabéns. Porra, simples mas assim. Eu descobri. A Isabela mentiu com armadilhas, ou seja, contou uma verdade até a página 2 e mentiu na conclusão. Acho que ela passaria em um polígrafo, talvez. É possível. O Anderson, eu prefiro não falar nada. Melhor mesmo. Pra não xingar, né? Não teve teste de controle, não teve verdade pra comparar. Pra não perder a amizade, né? Sugiro que vocês gravem algum dia um especial, talvez, sobre Eu Nunca, Eu Já. Mas com pergunta dos ouvintes, acho que seria muito divertido. Beijos na bochecha de cada um de vocês. É uma boa. Gostei. Seria bom, mas o problema é que esses ouvintes só vão mandar pergunta retardada, que é óbvio que eu nunca, né? Tipo... Homenagem super negativo. Mas nunca, infelizmente. Três homens, mas... Foi por falta de oportunidades, cara. Eu sou um cara simples, do interior. Ninguém me dá oportunidades, não, cara. Não pensa assim, cara. Você tá se cobrando muito. Próximo e-mail, Vinícius Nix. Assunto, seus dementes. Olá, chorumosos. Meu nome é Vinícius Ferreira. Recebi uma corrente de e-mail com a seguinte mensagem, e achei melhor encaminhá-la a vocês. Olá, meu nome é Gabriela, tenho 16 anos. Ou pelo menos tinha. Um dia eu estava andando de bicicleta, estava indo muito rápido e não vi uma cerca de arames farpados. Bati com força e fiquei presa ali no cercado de uma fazenda. Bateu uma siririca com força. Sim, daí fica presa daí ali. Gozou e ficou lá, né? Ficou presa porque você dá aquela relaxada. Exato. Porque do outro lado da cerca tinha um cachorro, daí... Ficou com o pau. Ah, vai. Não saía, né? Ficou preso. Ela deu pro cachorro. É. Não, louco. Que pesado. Tentei imitar o negão com sinceridade. Mas com você não combina, meu. Deixa quieto. Vai na sua, fazendo as suas piadas engraçadas. Foi horrível. Fiquei presa por horas, me debatendo com dor e sangrando. Porra, o cachorro pegou pesado aí. Nossa, que gênio! Foi então que percebi que o dono da fazenda, o velho Zop, estava lá o tempo todo me observando. Ele era o cachorro. Ele comeu no cu do cachorro. Mas observando. Sim. Para piorar, ele estava o tempo todo com a mão dentro das calças, batendo uma cunheta. Fiquei horrorizado e gritei. O velho Zop se aproximou, me cumprimentou e perguntou como estava o meu noivo. Pedi que ele me ajudasse, mas ele me pediu favores sexuais em troca. Em resumo, preferi morrer. Ah, mas então essa menina morreu e depois mandou e-mail, morta! Mandou e-mail, morta! É corrente, porra! Ninguém passa corrente vivo, não! Ai, cara, não! Repasse esse e-mail ao máximo de pessoas pra que elas saibam que o velho Zop é um talarico, filho da puta! Ou eu trocarei a mente de sua mãe com a sua namorada. Então, ufa, me livrei da maldição, continue com um ótimo trabalho, até mais. Então, ele mandou... Vou ter que falar com o meu tio avô, que ele tem uma fazenda mesmo. Ah, é ele, não é você, não. Ah, não tenho fazenda nenhuma. Próximo e-mail aqui, Pedro Luiz. O assunto é, se lerem a tempo, eu compro uma camiseta na pré-venda. Porra, então pelo jeito já foi, porque a pré-venda acabou faz tempo. Mas, vamos ver, quem sabe ele não sabe que acabou a pré-venda. É, também. Ah, tá na pré-venda! Ah, que sorte! Deu tempo! Ah, ainda bem que passamos na frente esse mês! É! E aí, chorumiguentos? Me chamo Pedro, moro em Inhacanga, São Paulo, vulgo cu do mundo. Comecei a ouvir essa maravimerda de podcast há um tempo e estou viciado. Mas não sei se é viciado no podcast. Não, acho que não tem nada a ver. Tá viciado aí, tudo bem. Enfim, motivado pelo episódio 75, desespero e meia garrafa de vodka, resolvi escrever esse e-mail para que vocês, com a vossa infinita sabedoria dos anais da sociedade, analisassem a minha situação. Muito bem. Sou veterano no curso técnico que eu faço. E é o momento perfeito para pegar as bichetes do curso. Pena que eu sou um bosta e não tenho muita habilidade com mulheres. Entretanto... Comecei a gostar de uma bichete da minha cidade, que pega o mesmo ônibus para vir. Mas a minha lentidão em ir atrás dela fez com que ela começasse a ficar com outro cara. E quanto eu mais conversava com ela, mais queria a ter em meus braços. E ao mesmo tempo já me sentia derrotado por a ter perdido para outro cara. Mas eis que um dia, no meio de umas nossas conversas no ônibus, enquanto voltávamos do curso, a gente começa a trocar cócegas que viram cafuné e logo estávamos abraçados e de mãos dadas. Mas já estava perto de descer e demente que sou, não lasquei o beijo nela. Como era sexta e na outra semana... que é a que estou escrevendo esse e-mail. Não tivemos aula, então não nos vimos. Mas o destino parece jogar ao meu favor. E ela se declara pra mim numa conversa no Facebook. Ela diz que gosta de mim e do outro cara ao mesmo tempo. E que não consegue se decidir. Agora eu não sei o que faço. Invisto nela ou deixo ela pro cara? Já que estaria sendo um possível talarico, filho da puta. E aí que entra a ajuda de vocês. O que eu deveria fazer? Se eu ficasse com ela e ela deixasse de ficar com o cara, eu seria um talarico, filho da puta? O que vocês fariam nessa situação? Lembrando que a possibilidade de menagem está totalmente descartada. Porra. Não, a de menagem está descartada, mas ela não precisa não ser monogâmica. Não por ela. Então. Não se prenda na monogamia, rapaz. Ele está se prendendo a bobagens. Hoje em dia não tem isso não, cara. A questão é, ela tem um namorado, um ficante, um trovador, um mete-rola, uma tem, rola fixa. Ela tem uma rola fixa. Ela tem um pinto amigo ali. Já né? Deu, já deu. Não, óbvio. As pessoas transam. Exato. Menos eu, mas as pessoas transam. Isso, você falou as pessoas. Exato. Ele tá com peso na consciência. Você não sente isso. Porque você já é velho, você já fez muito isso. Você matar uma pessoa, você fica com o peso da consciência. Você matar 30, talvez você não fique. É estatística. Exato. Tá. Então a questão é, ele como está se iniciando na vida, terceiro ano do ensino médio, está entre 16 e 17 anos. O cara... Entre 16 e 25 anos. Tá. O cara não sabe ali, o cara nunca talaricou ninguém. Mas... Então ele está se sentindo mal em dar em cima de uma mina que está ficando com outro cara. Possivelmente um conhecido. Tudo bem. E mas, aí? Mas aí não é ele que... Ele não tá em dúvida se ele dá em cima ou não. Ele tá em dúvida se ele aceita ou não. Porque não. É ela que já tá querendo. Ele tá em dúvida se ele pega. É, não, mas porque ele, ela já quer. Já quer. Em cima ele já deu. Já não, fez, não deu. Já deu. Fez coceguinha. Não, pegou cola. Na mão. Abraço. E ela não queria. Deu aquela... Ela não queria nada. Não, não tô falando que foi estupro não, irmão. É. Os dois tá. Queriam. Mas o que impede é ele. A consciência dele e dela ter um namorado. Eu acho que a responsabilidade do casal, como casal, é dela. Ele não namora ninguém. Você tá pouco se fodendo. Claro, porra. Gabriel Asvar. Ainda mais se ele não é amigo do cara. É, talvez um conhecido. Não, mas acho que nem, senão ele falaria que é amigo dele. Ah, um conhecido. Conhecido como? É, vê no corredor. Mas não, nem cumprimenta. É, cumprimento. Quando esbarra, cumprimenta. E aí? Oba. Oba! Ah, oba! Heia! Ah, não, aí já é amigo. Não, pra cumprimentar assim é amigo. Não, pô. Não, conhecido. Ah, é? É aí. Porque lá ia canga, bicho. Tem que ver no nível de. Não, vamos supor um conhecido que cumprimenta no corredor, mas não troca ideia, só faz. Heia! Um pro outro, ou só um faz? Não, só um faz, o outro fica com vergonha. Provavelmente o cara faz e o namorado da menina fica com vergonha. Não, então sem peso na consciência. Você acha que tem que ir lá e chapuletar mesmo? Ela quer, cara. Ela quer os dois. Ela vai propor ela isso. Ela vai propor Gabriel isso. Gabriel Asbar. Ah, eu acho que quem tem que decidir é ela, né? É claro. Anderson Negão. Chapuleta, menino. Aí eu penso o seguinte: já fez cosquinha, abraçou, pegou na mão? Fia rola, bicho. Fia rola nesse caralho. Às vezes é até mais fácil de explicar. Ai, o cara me fez cosquinha, não sei o que. Não. Ele me comeu. É, me comeu. Fio a rola até o talo, bicho. Tô com cu ardeiro. Tive que comprar hipoglós especial pra assaduras. De rola. Eu acho que chapuleta. Pedro, se você não chapuletou, vai lá e chapuleta. Ou o Anderson vai lá. E a canga? Deixa eu ver quantos quilômetros aqui. A questão é, se você não chapuletou essa menina, cara, você deve estar nesse momento sofrendo do mal da não chapuletada. O pior mal que tem. Onde você se arrependerá eternamente por não ter chapuletado alguém. Não estou falando que você não está feliz, não estou falando que você não vive bem sua vida, mas é um problema porque a psicologia não explica ainda que é o mal da não chapuletada. Isso existe. Ele fala, desculpe pela Bíblia e qualquer erro de ortografia. A Bíblia realmente tem alguns erros de ortografia, velho. É verdade. Separa em versículo. Negócio demodê, né? Mas tá. Antiga, continue com o trabalho foda com o PH de vocês. Um salve pro Eric Camargo, que me amaldiçoou me viciando nessa merda de podcast. E sim, se lerem a tempo, que seria antes de eu me encontrar com ela, então já foi, né? Desculpa aí, desculpa aí, Pedrão. Porra, amigo. Mas, como Wesley Zop diz, o Arnaldo não coloca os e-mails aqui pra quando você quer. mas para quando você precisa. Exato. Então, a lição está chegando para você... Na hora certa. Na hora certa. É que agora tá batendo peso na consciência dele de ter chapuletado a menina. É, e a gente tá aqui falando que ele deveria ter feito mesmo. Eu compro a camiseta do Chorume. Qualquer dia eu passo aí em Americana para conhecer vocês. Um abraço, seus lindos. É só vir. Qualquer ouvinte que quer vir aqui gravar um episódio, é só vir. Inclusive, em breve, teremos a Bianca e o Zord aqui gravando o episódio. Aê! Zord. Só queria dizer, aceite. César Peruso mandou um e-mail aqui, assunto Justiça para a Zop. Opa, finalmente um advogado. Cara. Olá, choromeliciosos. Olá. Me chamo César Peruso e venho até vocês deixar uma pergunta polêmica. Mas dessa vez não para Wesley Zop. Acho uma injustiça que somente ele seja sujeitado a isso e vim reparar esse erro. Obrigado. A pergunta polêmica vai para todos os outros participantes responderem. Vamos a ela. Sua família inteira está de refém e será morta se não escolher entre duas opções de castigo. Tomem! Vai! Você é levado até uma sala e amarrado sem roupa em uma cadeira por dois brutamontes. Então eles saem. E entram na sala três gostosas. Uma loira, uma morena e uma ruiva. Elas anunciam que você terá que escolher um entre três castigos. Uma luz se acende e você vê que uma das paredes é um vidro blindado e do outro lado está o Wesley Zop. Elas estão anunciando as três escolhas de castigo. Um, ser chupado pela loira, enquanto do outro lado Wesley Zop é currado por três negões com 30 centímetros de pau por três horas. Aí que eu quero ver, vamos ver. Dois, ser chupado pela morena, enquanto Wesley Zop é currado por dois negões com 40 centímetros de pau por duas horas. Tá, não sei o que é melhor aí, mas tá. Três, ser chupado pela ruiva, enquanto Wesley Zop é currado gentilmente por um cavalo com pau de 50 centímetros por uma hora. Gentilmente. Deixo com vocês essa difícil escolha, fazendo assim justiça ao Zop, o livrando pela primeira vez de uma pergunta polêmica. Obrigado. Qual que é o nome desse cavalo, desse canalha? César Peruzzo. Obrigado, César. E aí, Anderson Negão? Eu vou ficar com a ruiva. Por quê? Só pro Wesley dar pro cavalo. Coisa normal. Pra ele tirar foto. Porque você quer sair com a ruiva, fala a verdade. De maneira gentil, né? Exato, eu quero ver gentileza. Obrigado. Falta gentileza nesse mundo. Obrigado, Negão. Muito bem. E você, Gabriel Osmar? Acho que eu vou ficar com a morena pra ele fazer um homenagem negativo. Bem negativo. É. Então eu vou ficar com a loira aí. Pota, só pra... Gente, vocês são muito legais. Só pra Wesley Zop aí passar por todas as só etapas. Três horinhas. Três horinhas. Vocês são legais. Metade do que ele tá acostumado aí. Então ele vai estar lá no homenagem com cinco negão e um cavalo. É, não. Homenagem se fosse todo mundo com todo mundo. Mas é todo mundo dele. É, o gangbang. Desculpe pelo extenso e-mail. E antes de partir, iria falar do meu podcast. Mas como sei que não podem jabás aqui, não vou dizer que sou host do podcast Estalagem Nerd, que nossos ouvintes dizem ser uma mistura de Nerdcast com Chorume, ou simplesmente um filhote do Chorume. O que não deixam de estarem corretos. Porra, que honra, cara! Filhote de Nerdcast e Chorume. Eu nunca pensei que aquela orgia que a gente fez com a Zagal e com o Jovem Nerd, cara, ia resultar alguma coisa. Mais três, né, anões e quatro travestis, ia sair um filho daquilo lá. Eu achei que eu só ia ficar com a herpes mesmo. Mas tá bom. Mas porra, então aí... Estalagem Nerd. Estalagem Nerd é assumidamente filho do Chorume. Não vamos pagar pensão, se é isso que você tá pensando. É, bom. Wesley Zop é um profissional e não paga pensão. Temos um especialista aqui. Saiba que a gente vai se livrar da pensão. Já falo já. Não perca tempo. Abraços, chorumelidos. Próximo e-mail, Lucas Vieira. O assunto episódio 86, coisas que ninguém ensina. Muito bem. Olá novamente. Sou eu de novo, o filósofo cearense. Venho aqui falar de uma das coisas que não nos ensinam. Como lidar com pessoas que falam com você do nada. Principalmente em algum transporte público. É verdade. Sempre tem uma velha ou um velho que quer puxar, que não recebe atenção em casa. Daí acho que pode falar sobre artrite em qualquer lugar. Mas eu sou o velho. Eu sou esse velho. Você puxa... Eu sou o frital. Então... Então eu sei como as pessoas reagem comigo. Conversam de volta. Ah, é? Mas eu não sei o que é lidar com alguém que quer conversar e você não quer. Porque normalmente eu comecei. Eu tenho uma técnica. Posso ensinar aí pra Lucas Vieira. Por favor. Você prende o seu lábio um no outro assim, fecha e estufa ele. Mas fazendo o som? Não, pode. Não precisa. Não, pode fazer o som, mas você dá aquela estufada e balança a cabeça fazendo um. Ah, bom, concordando que puta situação difícil, mas eu concordo com você. Exato. Entendi. Você faz um. Quantas pessoas fazem isso mesmo? A pessoa acha tão bosta a sua resposta que parece que desestimula aí o assunto, parece que não tem conversa. Ah, eu faço boa. Isso. É uma boa técnica. Na maioria das vezes é algum velho que deveria estar em casa ouvindo rádio AM. Ou podcast, né? Sim. As conversas sempre ficam nos assuntos de doença e violência. Mesmo eu usando um puta fone de ouvido, escutando os garotos do prédio, alguém vai lá e me dá um cutucão no ombro. Não no cu. Acho uma pena. Bem, mas... Ufa! Mas vai ver porque ele tá sentado. Ó, oh, não sei se lá no Ceará também é aqueles bancos de ônibus que tem um furo embaixo. O que faço é sempre responder de forma aleatória, tipo, o velho pergunta. Oi, hoje em dia tá muito perigoso, né? Respondo. Patos não usam jalecos. Mas não usam mesmo, você perceber. Sempre funciona a pessoa sorrir e continuar voltando respostas aleatórias. Sei que não deve ser o método mais normal. Queria saber de vocês uma escapatória para os famosos free talks. Cara, estufe os seus beiços e concorde. Tipo, sua vida é foda, hein, não, cara? Não, e se soltar um som ainda, quer dizer que foi bem foda. É, foi... Um putz. Putz grila. Não, putz grila aí eu já não recomendo. Eu já não recomendo. Eu, como inventor do putz grila, já não recomendo aí. Percebi que não sou o único ouvinte que sofre de depressão e que é ouvinte do Chorume. Deve ser coincidência, não é? Acho que sim. Só pode ser, né? Uma misturada de salada em cada um de vocês. Obrigado, adorei. Próximo e-mail, Guilherme Francisco, assunto maneira correta de medir o pênis. Vamos ver. Bom dia, boa tarde, boa noite, etc. Me chamo Guilherme, tenho 27 anos, moro em Campinas, São Paulo. Porra, por que não veio gravar com a gente? Tá aqui do lado, caralho. Filho da puta! É mais perto que a casa do Negão. É. Entregou o e-mail pessoalmente. É. E depois de um episódio, já sou fã. Primeiramente, gostaria de dizer que comecei a ouvir o podcast ontem. E só ouvi o último episódio, 86 no caso. Porém, já me sinto à vontade para mandar um e-mail, pois já percebi que os senhores possuem um nível intelectual semelhante ao meu. Acho que foi um elogio isso aí. Tomara. Não, o cara tá escrevendo do hospício também. E o 86 foi o último. Quanto ao problema de como medir a caceta, eu vim resolver essa questão apresentando a maneira correta ensinada pelo meu tio. Primeiro de tudo, esqueçam as réguas. O instrumento correto de medida é a fita métrica. A ponta da fita deve ser enfiada na entrada do cu. Em seguida, deve... Peraí. Em seguida, a fita deve ser passada pela costura entre o cu e o saco. O nome correto dessa parte do corpo é campinho. Por sim, ser sim. Onde a galera bate bola. Então a fita deve ser enrolada em volta do pênis e saco até chegar na boca da chapeleta. Finalmente você tem o tamanho real do seu membro, começando da beirada do cu e indo até a cabeça da chorona. Mas pra segurar a fita, eu seguro com a mão e eu dou uma beliscada na fita. Não, acho que com a mão. Espero ter ajudado e ainda não me sinto apto a fazer questionamentos. Um abraço invertido, Guilherme. PS, meu pau tem 1,48 m. Se não for assim, é a forma volumétrica que a gente comentou. Último e-mail de hoje, Caborges, com o assunto primeiro e-mail. Espero que pra nós, e não da vida. Assim, ah, tá, sim. Descobrindo sim. A tecnologia. Sou alô, sou Caborges, 84 anos. Descobri... Meu último e-mail. Descobri esse negócio de e-mail. No leito de morte. Vai ser meu último e-mail. Fala, meus chorumelos. os mais belos e gostosos caramelos de chorume da podosfera. Isso, pô. Que elogio, cara. Daqui pra frente me chame de caramelão da podosfera. Não, mas você gosta de ornitorrincão. Daqui pra frente, caramelão, por favor. Ok, da caramelão. Podosfera. Caramelão da podosfera. Puta, ficou foda. Creio que meu e-mail será lido em 2020. Talvez até lá eu tenha saído da faculdade e finalmente tenha um emprego decente. Não que a faculdade vá te fornecer isso. Comecei a ouvir Chorume quando entrei para o maravilhoso mundo do Telegram. Por lá conheci o NPcast. E através do NP, conheci essa lata de merda fermentada com ovo podre e gala seca chamada Chorume. A iniciativa de escrever e-mail partiu do pedinte de comentários e e-mail chamado Wesley Safadão Talarication Zop. No grupo, completo no grupo do NP do WhatsApp. Então você tá no grupo dos outros pedindo pra mandar pra lá. Muito bem, cara. Um aumento pra você. Obrigado. Peniano. Aliás, uma fita maior. Desde que comecei a ouvir Chorume, estou igual ator pornô novato. Ouço da frente os lançados e um de trás, os mais antigos. Porque o ator pornô novato... Ele também ouve assim. O ator pornô novato ouve de podcast. Sim, sim. O episódio que eu mais gostei até agora foi o das músicas Vergonha Alheia. Desde lá eu nunca mais parei de cantar Michael Douglas! Ai, você faz, Anderson. Não tenho culpa. Senti falta de Vini com Mexe a Cadeira. Porra, mas Vini não é vergonhoso pra ninguém, né? É, ué, por isso que não tá na lista. O cara é filósofo na Argentina, bicho. E Maurício Manieri com a canção que a gente só sabia a parte do Baby. Baby. Faz o correto, cara. Como é, vocês? Baby. Mas tem que pôr o dedo no cu mesmo? Mas senão como você vai fazer o... Ah, não sei. É. Eu ontem tive um sonho, sonhava que você, caramelão da podosfera, vinha... Desculpe, pode continuar. Por favor, por favor. Nessa incrível lista de ícones do cancioneiro popular. Por enquanto é só, vocês são fuderásticos com PH. Fuderásticos. Gostei. E tão sexys quanto aidéticos em estado terminal. É bem mas sério. Mas aquele que disfarça pra conseguir passar ali entre os enfermeiros e os enfermeiros. É bem sério. Te amo na boca. Então é, esse foi o último e-mail de Caborges. E depois dessa leitura sucinta, que deveria se chamar resumo. Deveria chamar. Foi muito rápido, né? Sim, podia ser. Resenha. Deu a impressão que a gente pegou todos e fez um resumo, não parece, deu? Parece que foi. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é curradanha. Gostei. Uma curradanha é uma mistura de currada com adedanha, com stop, com chuparrola, com comicu. Explique isso pro nosso ouvinte, Wesley Zop. Nem tudo tá na palavra, né? não. Tem coisa que tá nas entrelinhas. O que é o curradanha? É um stop do Chorume. Um stop do Chorume. É. Gabriel Asmar veio com essa ideia. Gabriel Asmar é um cara que está ativo lá no grupo do Facebook. Ele, todo sim, dia ele sim. Lê o grupo eu como Facebook. Alguém. Além disso, ele leu as postagens do Facebook lá, mexendo nos dois mamilos dele, comendo alguém. Sim, mas ele fala, por que a gente não faz um episódio aqui inspirado nisso que o pessoal posta e a gente faz um stop, um adedanho, um comicu, um chuparrolo, um chupingole, um trolha na cara, uma gozada com glúten. Boa. E faz um episódio. Então hoje é o episódio nosso aí de stop, a dedanha. Lembrando que algum tempo atrás, Bergs também, lá do Plataforma Drops, Plataforma Geek, comentou por que vocês não fazem um episódio de stop, de a dedanha, porque vocês gravam presencialmente, vai ficar muito legal. Porque eles têm uma dedanha isso, deles lá na plataforma. E a gente detém os títulos aí. Né? É onde eu sei, é nosso. Mas está aqui, então, uma homenagem ao grupo dos ouvintes no Facebook e ao Bergs, que é um gigante delicioso. E carrega consigo uma pessoa do tamanho normal, que ele chama de pênis. Ah, sim. Você é do mesmo tamanho do Nizinho. Será que o Nizinho é o pênis do Bergs? Ele falou que era meu ano, cara. Agora eu tô preocupado. Foi, era o seu ano. Era o seu ano que ele tava mirando aí. Então vamos pra essa dedanha. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Ai, Beto Jamaica! C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne e se cantava Help e Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava Viva la libertà, ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop con Rolling Stones. Stop. Então, vamos passar para o nosso ouvinte, primeiramente, as categorias colocadas aqui no nosso adedanha, no nosso stop. A primeira coluna é para você preencher o meu nome de travesti. Então, muito bem. O seu nome de travesti. Travesti que dá o cu. É. Mas tem algum que não dá. Não, sei lá, travesti de família, sei lá, travesti freira. Não, travesti que dá o cu em troca de lata de Bavária, bicho. Que não precisa estar cheia. Às vezes é pro crack, né? Exato, exato. Muito bem. A segunda coluna vem pra você preencher. Com tutano é bom de se chupar. Então, alguma coisa que com tutano fica mais gostoso de se chupar. Apesar de que tutano já vai abraçar a causa, sim, né? Terceira coluna é o nome de filme com Aijão. Então você substitui alguma palavra do título do filme por Aijão. A quarta coluna, mas não menos importante, você tem que escrever o nome de um órgão sexual pênis. Ah, tá. Uma variante. Nas regras do Chorume ou não? Regras não. Universais. Regras do mundo. Universais. Qualquer quantidade de sílabas, qualquer quantidade de você delícias. Só não pode ser a única pessoa viva no mundo a usar esse nome. A gente vai ter que aprovar. Você está numa comissão julgadora. Não vem falar, chamo meu pau de Anderson. Não, apesar que eu chamo meu pau de Anderson. Mas aí tudo bem. É, sim. A quinta coluna é pra preencher o nome de órgão sexual Xana. Sim, muito porque bem. As mulheres lá dos grupos estavam reclamando. Você só falou o nome de piroquinha? E elas têm Xana também. Pechequinhas também tem nome. Elas falaram peixe. As ouvintes do Chorume. Opa, com P aqui já vou pôr peixe. A sexta coluna é o que dá pra você falar durante o sexo em uma sessão de aborto. Então você... Uma sessão dentro de uma clínica, independente de ou tá abortando ou não. Uma sessão de aborto. Você está abortando. Tá, okay. Ou alguém que você conhece, né? Ah, sim, mas eu tô lá. Tô participando. E a última coluna, mas a mais importante, sempre uma característica para Wesley Zop. Então... Vai ser um ritual de xingamento aqui. Cabe a você se defender, né? Eu vou tentar, né? Tá aí, lembrando que o que você colocar, a gente vai julgar. É. Lembrando que... Respostas iguais. Respostas únicas. Respostas únicas valem 10 pontos. Respostas iguais valem 5 pontos. E aqui eu vou deixar mais interessante ainda, para motivar a criatividade de vocês. Vamos ver. Se você responder a mesma coisa em duas colunas, 5 pontos também, você vai perder ponto. Ah, da mesma? Por exemplo, se você colocar meu nome de travesti, Anderson, e uma característica de Wesley Zop, Anderson. Tá. Aí é 5 pontos. Aí é 5 pontos, você perde pra você mesmo. Porra, repetir o nome em qualquer maneira é 5 pontos. Exato. Então o nome de órgão sexual vou ter que mudar aqui. Estão prontos ou não? Nasci pronto. Não. Então vamos para a primeira rodada, sorteando a letra no famoso stop. Então G. Stop! Filha da puta! Faltou nome do Aijão aqui, caralho! Porra! Essa vai ser foda! Então... Primeira rodada concluída, foi sorteada a letra G. Começando pelo meu nome de travesti, Wesley Zop. Glauciona. Parabéns. Obrigado. Alguém aí? 10 pontos? 10 pontos. Não, mas vê lá. Não, mas... não, se ninguém questiona... Ah, tá. Tá. É, Gabriel Asmar. Gorete. 10 pontos, então. Mas é de travesti velha, hein? É, sim. Um detalhe. É, Anderson Negão. Garcia. Garcia é caminhoneiro. Caminhoneiro não pode ser, né? É borracheiro e travesti. Garcia. E eu concluindo com Gabriela Grelo Grande. É justo. GGG. É, porra. Quanto tutano é bom de se chupar, Gabriel Asmar? Gala. Anderson Negão. Falei. Falhou? Falei. Então 0 pontos. Falhou é com F. Galhei. Eu coloquei a bunda de se chupar, o ganso, né? Ganso? Tutano. É, pode ser. E Wesley Zop? Guano. Que guano? Guano é fezes de morcego. O nome de filme com Aijão, Anderson Negão. Falhei. Falhou? Ou eu coloquei Ghost do outro lado de Aijão? Puta que me pariu, meu. Você, Wesley Zop. Eu falhei. Falhou, Gabriel Asmar? Gato de Aijão. Gato de Aijão, porra! Perfeito! Nome de órgão sexual pênis, coloquei Giromba. Ah! Cinco. Eu coloquei Gemba. Gemba. Apesar de eu achar que é com J, mas tudo bem. Mas você lê Gemba. Depende da Gemba, né? Exato. Nome de órgão sexual, Xana, Wesley Zop. Guarda-rola. Perfect! Gênio! E você, Gabriel? Falei. Falhou, Anderson? Galeguinha. É aquela que tem... Eu coloquei gorduchinha. É o famoso pimba da gorduchinha. Galeguinha é aquela que tem o vitiligo, né? O que dá pra se falar tanto numa sessão de aborto quanto durante o sexo, Gabriel Asmar? Falei, mas tem uma boa. Quer falar ou não? Good luck. Falei. Uma pena, mas falhou. Eu coloquei grunhe mais baixo. Então, vamos ver se vocês vão considerar 5 pontos. Eu coloquei guarda de volta. Guarda de volta? É. Porque era. Eu coloquei guarda-rola, mas. Ah, não, é outra mas coisa, aí é no, né? Em outro sentido. É, então. É, em outro sentido, acho tá. Que 10 pontos. 10 pontos. Uma característica de Wesley Zop, gordo, obviamente. Gordo. Né? Só pode ser. Eu, pra não perder, não perder 10 pontos, eu não coloquei gordo. Eu coloquei gênio. Claro. Anula! Anulado? Anula essa, não? Não, tá certo. É um gênio. Mas só de ter colocado isso é um gênio, né? Eu não coloquei, mas deveria ter colocado GPS. Porra, GPS. Cara. Acho que só pela minha sugestão de ver ganhar 0,75. Mas GPS, não, eu acho que tá tudo assim, bem. 0,75. Porque você colocou tanto do... É. Da clínica aí, colocou da minha característica. Não, 0,75. A pontuação de Wesley Zop ao fim dessa rodada é... 10, 20, 30, 40, 50, 60. Gabriel Asmar? 35 e 75. Anderson Negão? 30. E eu fechando com 60 aqui. O mais engraçado é se no final eu ganhar por 70. Isso é genial. O mais engraçado é você achar que vai ganhar. Também. Já está tudo comprado. Eu atinjo a mente. Tá jogando, né, cara? Não tá tô aqui pra brincar, não. Então vamos lá para a nossa segunda rodada. O stop. E, F, G, H, I, J. J. Porra, bicho. Ah, valendo! Oi, stop! Ah, não! Finalizando a segunda rodada aqui, começando por Gabriel Asbar. Gabriel Asbar, o seu nome de travesti com J é? Jordão Dedão. Famoso aqui, hein? Exato. Eu faço muita cunheta. Anderson Negão. Joana Maribonda. Maribonda. Então dá picada, né? Dá picada nos outros. Dá picada, porque amarra o pau atrás. Fica parecendo um marimbondo, velho. Marimbondo. É. O meu é a Jocasta Chupeteira, obviamente, né? E você, Wesley Zó? Jânia Lover. Essa é travesti chique. É, porra. Travesti de luxo. Vale um cincão, hein? Essa daí você paga até uma escola pra ela, né? Com tutano é bom de se chupar, Anderson Negão. Jamelão. Jamelão? Pô, é verdade. É, eu coloquei jornal. É. Bom, os caras te entregam o tutano no jornal ali, você lambe, né? Eu coloquei gemba com J agora. Gemba? É. O meu é jeba. Eu sou realista. Você colocou gemba, é bom de se chupar com tutano? Com tutano. Então, muito bem. Nome de filme com anjão, eu coloquei Jumaijão. Não, eles classificam. Não, desclassifica. Não, ficou excelente. Não, Jumaijão. Ficou excelente. Eu pensei em tudo com o Jumanji. Não cheguei a uma conclusão, porra. Então, o Jumaijão. Porra, vai valer? Vai valer? Tá lindo, velho. Tá excelente. Põe 10, filha da puta. Eu colocaria jogos aí, João, mas não deu tempo. Não, falou stop. Bicho, é verdade. Não, também não deu tempo. E você, Wesley Zop? Não pôs. Todos falharam. Ah, é? Nome do órgão sexual, pênis, então, Wesley Zop? Jiboia. Jiboia, muito bem. Jomba. Jomba, belo. Gemba. Gemba. E eu fui no clássico Jeba, né? Nome do órgão sexual, Xana, Gabriel Asbar. Motivo de minha risada, Julinha Babona. Pô, gostei. Parece bom. Anderson. Janelinha. Janelinha. Janelinha. Eu coloquei janta de pau. Né? Talvez o meu não vai valer, então. Eu coloquei gitronha. Mas parece nome de jeba, né? Ou de vitrola quebrada. Às vezes ele confunde. O grelo, cara. O grelo confunde. O que dá pra se falar durante o sexo e uma sessão de aborto, Anderson Negão? Joga fora. Oh, 5 pontos. Eu coloquei joga pra fora. Eu coloquei joga fora. Já foi. Então 10 pontos para o lindo, 5 pontos para os demais eventos. Pra finalizar, uma característica de Wesley Zop, eu começo juiz, né? Obviamente. Ah, é verdade. Coloquei joia. Eu pus joia também. Joia. Mas joia rara. Ah, é diferente. Você, tá? Foi, né? Eu coloquei que ele é um gênio. Esse devia valer. Ah, não esse. Outro. Você colocou isso mesmo? Coloquei. 0 pontos. 5 aí. Mano. 5 aí para os dois bonitos e pro bonito e pro gênio, com G e com J. Somando ao final dessa rodada, sobrou o que pra vocês, meninões da podosfera? O meu deu 40. 55. 45. Então foi 65 pontos que eu fechei aqui. Então já foram a letra G e J. Os dois irmãos. É, os dois seguidos aí foi foda, cara. Vamos para a nossa terceira rodada de O Stop! J-K-L-M-N-O-P-Q. Que bom, hein? Vocês estão bons pra tirar letra, hein? Stop! Ô, filha da puta. Que cara, hein? Essa ele foi monstro, hein? Porra, bicho. Então vamos lá. O stop de Wesley Zop. Começando por ele, seu nome de travesti. Quitéria Quitute. Belo nome. Dá pra se comer na feira também. É um doce de pessoa. E você, Gabriel Asmar? Seguindo a linha caminhoneiro Queiroz. Borracheiro. Borracheiro e travesti. Porque o caminhoneiro nunca é travesti. Não, Queiroz eletricista. E você, Anderson Ligão? Querubim mostra teta. Uma face angelical, poderia, masculina, mas uma tetona de anjo. Poderia ser mostra-bola, né? Eu coloquei a Quarciona cu duro mesmo. Não põe ela na lista pra esmola, não. Viu? Não quero, não. Bom de se chupar com o tutano, Gabriel Asmar. Coati. Coati? É verdade. Porra, então coloca 5. Eu coloquei coati também. Falei. Keniano. O keniano é bom de se chupar. Ainda mais com o tutano marronzinho, você não vê a diferença. É, pô. O nome de filme com Aijão, Anderson Negão? Quem mexeu no meu Aijão? Eu coloquei Querido Encolheu Aijão. Boa, boa. Coloquei Que Isso, Aijão. Coloquei Quarteto Aijão. Porra, bicho. Na próxima eu falei, então Wesley Zop, por favor. Então, eu coloquei no nome do órgão sexual pênis, querubim. Querubim? Querubim, mas querubim. Conta. Mas não, não conta por causa dele, mas é. Alguém chama um pênis de querubim? Mas essa é a questão. Não, mas seu pau é angelical. Calma, calma, você está na roda de julgamento. Tudo e bem. Aí, Gabriel Osmar? Você que é o mais angelical daqui, tem um belo pinto branco da cabeça rosada. Você chama um pau de querubim ou não? Eu acho que não. Esse é o problema. Não? Esse não? É o problema. Não. Cancela? Cancela, cancela. Tudo bem. Zero pontos. Zero. Pau de querubim. Colocou alguma coisa, Gabriel? Que? Aí tudo bem, não é? Tudo bem. Zero também, né? Mas só a letra é ou E? Não, que? Não, né, pô? É, nome de órgão sexual, Xana. Wesley Zop. Não, mas vocês não colocaram? Não, eu do coloquei pênis? Zero. Ah, tá. Coloquei quero pica, quero pau. Quero pica, quero pau. Agora oh, sim. Aí sim. Gabriel Asmar? Queijadinha. Queijadinha também. Boa, boa. 5 pontos, então. Mas você colocou queijadinha? Coloquei queijadinha. Porra, bicho. Você não colocou nada? Nada. O que dá pra falar durante uma sessão de aborto e o sexo? Quase deu certo. Quase deu certo. 10 pontos pra você. Mas alguém colocou alguma coisa? Quando doer, avisa. Perfeito! Perfeito! Gênio! Anderson Negão. Quero mais. Quero mais! Doente! Quero mais aborto! Mas vai ver, é o médico. Né? É o médico falando. É. Uma característica de Wesley Zop. Queridão. Queridão. Não cheguei aí. Não cheguei também. E você, não, Anderson? Não Negão? Cheguei. Então, preferiram não falar queridão, fiquei enrolado, né? Enrolado com o nome do Pires. Em vez de inventar, né, querubi. Vamos somar a rodada. Eu só consegui 20 pontinhos nessa. Meu Deus, 60. 40. 30. Vamos para a próxima rodada com o famoso... O stop! JKLMNOP. P. Stop! Filha da puta. Caralho. Espero que não tenha nome falso aí, senão vamos descontar pontos. Não, pô. Começando por Anderson Negão, qual é o seu nome de travesti? Potira engole tudo. Uma indígena. Põe ela... Só Jona. Só Potira já bastava. Eu coloquei a Paulette chupa toda, né, cara? Eu coloquei a Paula Tejando. Opa, Paula e Paulette é derivação. É derivação? É, então 5. Paulinha pontos. Punheta. Então 5 pontos também. Só a Potira. Só a Potira. Só a Potira é profissional do sexo. Com o tutano é bom de se chupar? Um pirocóptero. Pirocóptero é bom. É, exato. Eu coloquei um pula-pula. Pêssego. Uma penis roller. Parece válido. Nome de filme com Aijão, aí eu não consegui. Falei nessa. Pontes de Aijão. Pontes de Aijão? Obrigado. Filme é esse? Obrigado. Filme é esse? Se eu não me engano, é Pontes de Madison. Ah, se eu não me engano... Não, eu acho que é do... do... Não, acho que é Pontes de Madison. Não tenho certeza. Pontes de Aijão. Acho que Pontes de Madison. Não vai valer? Não, quer que eu risco? Não vai valer, porque não quer sabe. Quer que eu risco? Quer que eu risco? Zero ponto. Que eu risco. Devia ter esperado pra falar stop. É. Tudo bem. Alguém, e pior que foi o último que eu alguém coloquei. Sabe? Alguém fez? Não. Eu não fiz também. Nome de orco... Pontes de Aijão. 10 pontos. Perfeito. 10 pontos. Mas nome de órgão sexual pênis, Gabriel Asbar. Patrão. Patrão. Puta honra, puta garbo. Pega no meu patrão. Queria eu ter coragem de chamar meu pobre patrão. Pô, bicho. E você? Eu fui no seguro, pinto. Jogou básico, querendo ali no mínimo 5, mas acho que levou 10. Eu coloquei peru. Coloquei pênis. É, então, ótimo. Esse aí acho que era o mais fácil. Colou do de cima ali, né? Nome de órgão sexual Xana. Coloquei a famosa pecheca. Alguém colocou pecheca? Não. Não, porque eu sempre falei precheca, né? Sim. Eu coloco em homenagem a Negão. Ah, tá. E você, Wesley Zop? Coloquei perestroica. Perestroika. Todo mundo sabe. Uma buceta russa, né? Uma que você não gosta muito. Aquela que é peluda igual aquele chapéu russo, né? Aquela mina tem uma perestroika. E você... Pelucinha. Pelucinha. E aí, pelo. É, pelucinha. Anderson Negão? Seguro, perereca. Perereca. Ele cara, foi, foi no padrão e ganhou. Exato. O que dá pra falar durante uma sessão de aborto e o sexo... Pousa pra foto. Pra guardar de lembrança. É o filho que claro. Você não teve aqui. É quando a gente fez, quando você não teve. Gabriel Asbar? Partiu começar. Anderson Negão? Porra, deu merda. E eu coloquei, põe até o fim. Tanto pênis quanto agulha de crochê. É, eu imaginei. Na clínica eu quero ver usar agulha de crochê. Não falei que é legal, legalizado não, essa então, clínica. Então, tudo bem. Eu não tô questionando se é verídico ou não. Uma característica de Wesley Zop, Anderson Negão? Eu devo colocar 5, que eu coloquei pinto murcho. Mas todo mundo pôs isso? Não, é que ele pôs não, pinto. Não, é porque eu coloquei pinto. Ah, ele pôs pinto. Ah, então 5. Cinco nos dois. Ele já pensou pinto murcho. Né? Agora deu 5, né? Eu Mas é 5 nos dois, viu? Eu coloquei pintudo. Mas... E aí, é 5? Porque ele é porque mas... ele não é pintudo. É pintudo? Mas ele tá falando... Não, mas é que tem a ver ele com tá pinto, né? Ele tá ofendendo o pinto. Eu já estou valorizando parece seu pinto. Parece que tá falando de outra forma. Põe 10. Põe 10 só por isso. Não, obrigado. 15 centímetros. É. Não, pô, aí não vamos mentir tanto. Vai medir lá do cu. Tá na volta do pau. Tá. E você, Gabriel? Papudo. Papudo. Que já... Né? A glande já virou uma papa ali, né? Tá esbençada a glande do bicho. Eu coloquei pontual, claro. Muito bem, somando... Wesley Zop, qual é a sua pontuação? 60. 60, Wesley Zop. Deu 60, eu tive que riscar o ponto de Aijão. Mas você não colocou Paulinha lá? Paula, o cara... Ah, desculpa, é desculpa. 55. 55. Ah, o ladrão. 55. Ladrão! Não, não, peraí. É que eu achei que era 10. Ladrão! É tipo... Ladrãozinho! Caluniador e mentiroso. É. Mentiroso e caluniador. Fiquem espertos aí. Depois a gente vai ter que fazer um desvio padrão de roubalheira aí. No... Mas tá bom. Você... Foi um erro honesto. Então, cara. 55, Gabriel Asbar. 55. 55, Anderson Negão. 50. E eu, 55. Falhamos no filme graças ao Wesley Zop. É, na próxima, descontinho. É, porque cada ejaculação precoce mesmo. Na próxima, descontinho. Mas então a gente tem que saber o filme real. É, tem que saber o filme, não vem tem que saber. Filme. Tem que saber. É. Tá. Vamos para a próxima rodada. Ô, stop! B. Stop! Filha da puta! Tem certeza? Confere o filme aí. Tá conferida. É, o filme tá me fodendo. É, esse filme tá foda. Então, vamos lá. Começando por Gabriel Asbar. Seu nome de travesti? Barbarella. Barbarella é bem nome de travesti mesmo. E você, Anderson Negão? Babi. Babi, bom nome também. Babi Babona. A minha, vamos lá, Bêbada do Pau Grande. O nome dela. Todo, qual travesti você vai? Eu vou na Bêbada do Pau Grande. Excelente. Você? Bela Bila. Bela Bila, boa, boa. Onde se chupar com tutano, Anderson Negão? Banana. Banana é põe uma cinco, delícia. Põe cinco, então. Põe cinco, você eu também coloquei banana. Banana. Eu coloquei bastão. Eu coloquei Bila. Muito justo. Bem. Falava da Bela Bila? Não. Não, qualquer Bila. Qualquer uma, né? É, menos a da Bela Bila. Nome de filme eu não coloquei. Alguém colocou? Wesley Zop somente? Então, baseado em Baywatch. Baywajão. Baywajão. Podia ser um Baywajão. Wajão. Nome de órgão sexual pênis eu coloquei Bironga. Eu coloquei Bonga. Bomba. Birosca. Birosca é buraco. Birosca é buraco. Birosca é cu. Birosca. Não é nome de cu aqui, não. Não que lambe pra não gozar. Então um, zero pra bota você. Bota um zero aí nessa birosca. Bota um zero nesse zero. Nome de órgão sexual, Xana, eu comecei com boleia de pau, né? Boleia de pau. Boleia porra, de pau. Coloquei buceta. Buçanha. Buçanha. Beliscada. Beliscada é bom, beliscada é bom. Apesar de parecer nome de cu também. De cu, sei. Não, também, também. Nome de pau com cu seco. Não duvido. E aí ele pode falar, chupa meu cu. Eu fui no padrão e ganhei 10, cara. Vai no simples. O que dá pra falar durante o sexo ou uma sessão de aborto, Wesley Zop? Bora tirar fora. Gabriel Asmar. Bem gostoso. Nossa. Bem gostoso. É melhor do que criar um filho, às vezes. É. Anderson Negão. Bebê? Não. Eu coloquei bate mais forte, né, cara? Característica de Wesley Zop, Anderson Negão. Babão. Babão, verdade. Ainda mais quando vê pênis rolas. Eu babo mesmo. Eu menti, coloquei buceteiro. Mas foi 15. Eu coloquei bobo do bem. Bobo do bem. Bobo do bem. Tudo bem. E você, Gabriel Osborne? Beberrão. Beberrão. Oh, todo mundo acertou aqui. Wesley Zop, qual é a sua somatória até esse presente momento? 65. 65. Gabriel Asbar. Raso, 60. 60. E você, Anderson? 45. Eu fechei com 60 a conta desta rodada aqui. E vamos para a próxima letra, então. A nossa sexta rodada. Stop! CD. D. Stop! A puta! Corta esse filme que eu não consigo escrever, cara. Puta que eu pariu. Eu roubei aqui e escrevi até o fim. Otário! Tudo bem. Então, começando por mim agora, meu nome de travesti, Douglinhas Chupacu. Esqueci de Douglas. Coloquei Dália Dadeira. É, Dália é Dadeira mesmo. Ela é. E você, Gabriel Osmar? Dirce da Vila Pipoca. É verdade. Porra, Dirsona, morreu, cara. Né? Infelizmente. É, atropelado. E você, Anderson? Dioga Bruta. Dioga. E ela é bruta. Não, mas Dioga, chega até esse meio... Eu não quero, não. Dioga. Até o nome é bruta, né? Dioga. Conto o Tânia Paul de se chupar o Wesley Zop. Dedo sem unha. É verdade. Coloquei dedo, então é 5. 5 pontos. Mas vai, mas coloquei sem unha. Meu. Não, mas mesmo assim. Filha da... Dromedário que tem só uma bola nas costas. Nossa, olha aí. Eu coloquei Danone. Dona Danone fica mais encorpado também. É verdade. E nome de filme com Aijão, Anderson Negão? Dia de Aijão. De Aijão. Peraí, peraí. Que filme é esse? Dia de Treinamento. Ah, bom. Boa. Então tudo bem, porque achei que era um dia de fúria que ele tinha colocado. Ah, tá. Eu coloquei De Volta ao Aijão Encantado. E você, Wesley Zop? Davi e Aijão. Ah, sim, verdade. Famoso filme Davi e Aijão. É bem mais famoso. Nome de órgão sexual pênis. Dardo. Dardo, um belo dardo. Ah, dá aquela furada, aquele, né? Aquele preciso. Sim. E você? Uma bela jimba. Jimba. Coloquei dura. Dura. Chupa minha dura. Coloquei dildo. Dildo. É, verdade. É, postiço mesmo. Nome do órgão sexual Xana, eu coloquei delícia. Eu pus deliciosa. Ah, então cinco pontos. Mas é radicais aí, hein? Cinco pontos. Coloquei draga. Draga? Vai. Larga! Então, vai ser uma draga. Engole até as bolas, bicho. Você vê que no pênis ele gosta. Não, mas draga é bom. É muito bom. E você, Anderson Negão? Dedilhada. Dedilhada? Mas e aí? Não, mas você... é que ela é dedilhada. Dá pra dar uma dedilhada? Tá, dá pra falar durante o sexo e uma sessão de aborto. Dá pra ser rápido? Eu coloquei dedo não, dedo não! Coloquei duro de sair. Verdade. Coloquei dou dinheiro quando? Boa! E uma característica de Wesley Zop domesticado. Só pra ofender. Só não, pra tudo ofender. Bem. Coloquei Deus. Eu menti, mas coloquei Deuso. Ah, Deuso! Opa, cinco, vai, cinco. Caralho. Dedo duro. Meu objetivo é tirar pontos do Wesley, já que ele fala vendo. Stop antes. Você fechou com quanto, Wesley Zop? 60. Muito bem. Gabriel Asbar? 40. Anderson Negão? 70. 70? Porra, o bicho... Pô, não, o primeiro 70, é o mais ambulante. Você já tirou, bicho. 70 também? Não, eu fechei com 65. Vamos para a nossa próxima rodada, escolhendo a letra através do grito anunciado por todos. Oh, é stop! C! A letra C... Filha da puta! Não coloquei o nome do filme. Muito bem. Nome de travesti: Gabriel Asbar. Carmélia. Carmélia. Carmélia é um grande travesti. 50 anos. 2 né? metros, inclusive. É que é um karma, né? Carmélia. Anderson Negão. Cunheteira. Cunheteira? Mas aí é uma profissão, hein? Não é um. E nome. Aí. Não. Se fosse Carminha Cunheteira. Cunheteira. Cunheteira é profissão. Zero pontos, não. Anderson. Eu coloquei Cristiana Bruno. Menos um novinho. Porém, 10 pontos. Mas você não sabe o meu, né? É Carla Cramunhão. Contutano é bom de se chupar. Wesley Zop. Corintiana. Corintiana. Gabriel Osmar. Carniça. Carniça. Você? Carne moída. Carne moída, é bom mesmo. Eu coloquei cacete, né, cara? Porque fica mais encorpado ali, fica mais... Certo, dá uma engrossada, né? Nome de filme com Aijão, Wesley Zop não pôs. Gabriel Osmar. Cavaleiros do Aijão. Cavaleiros do Aijão. Podia ser Coração de Aijão também. E você? Falhou? Eu também falhei, não coloquei. Nome de órgão sexual pênis. Caralho. Caralho. Cobra. Camba. É, 5 pontos pra nós, 10 para os lindos. É, nome de órgão sexual Xana, caçapa. Coloquei cavalustra. Eu acho que ele não gosta de... Mas cavalustra é bonito, cara. Tá. É lustrosa. Você, Gabriel. Carnuda. E você? Falei. Falhou? Não pegou. Não pegou. É o único que não pode falhar. Você falou. O que dá pra falar durante o sexo em uma clínica de aborto? Cuidado! Cuidado! Coloquei caiu aqui. Caralho, que fundo. Falei. Falei com F. Falei com F, mas daria. Ele vai escrevendo não, falei. Em grego, em grego pode ser com uma característica de Wesley Zop e Anderson Negão. Caído. Cusão. Coloquei carinhoso. Eu pus cabeçudo, caralho, achei que ia ser 5. Wesley Zop, sua pontuação dessa rodada foi? 60. Gabriel Asbar? 70. Anderson Negão? 25. Caralho. Então vamos fazer uma soma parcial, porque chegamos aqui mais ou menos na metade do episódio. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Nossa rodada parcial de meio de episódio desse campeonato de adedanha aqui, onde o ganhador vai adedanhar os outros três. Oh, não sabia disso, mas gostei. Wesley Zop, o maior ladrão de todos, qual é a sua pontuação? 400. 400. Gabriel Asbar? É zero. Acho que eu vou perder. Não. 355,75. Exato, ele tem um... Muito bem. Você, Anderson Negão? 295. Na honestidade. Na honestidade. Importante ressaltar. Eu estou com 380 parciais aqui. É, Wesley Zop na frente, eu em segundo, Gabriel Asbar em terceiro e Anderson Negão, o mais burro em quarto. O cara que não sabe a diferença de nome de cu e nome de... Vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. Vamos para a próxima rodada. Stop! EFGH. Nossa, porra, bicho. Stop. Só acaba de escrever honrado aqui. Não deixa. Gabriel Asbar vindo com tudo pra essa segunda etapa. Gozinho aqui. Seu nome de travesti, Gabriel Asbar? Hortolina. Anderson Negão. Homero Brito. Mas... quebrou a pancada. Eu acho que sim, erra ele colocar Romero Brito é 5. É, sim. Vai, 10, né? 10. Porque é Romero, né? Romero. Eu coloquei a Humberta Pau Grande. Eu só coloquei Ilana. Como? Ilana. Ilana, mas com H? Com H. Mas depois é I. Ah, tá. Com tutano é bom de se chupar, Wesley Zop. Hipopótama. Gabriel Asbar. Homem. Hélice, eu coloquei hambúrguer. Nome de filme com a Jão, eu coloquei Rancocaijão. Okay. Eu falhei. Você falhou? Eu coloquei História sem Aijão. Foda. Essa foi foda, hein? É, o cara é foda. Vale 10, viu? Parabéns pelo seu esforço. Gabriel Asbar. Homem Aijão. Homem de Ferro. Ah, achei que era o Homem-Aranha. Também. O nome de órgão sexual pênis, haste. Reiki? Reiki é aquela cura com as mãos. Reiki. É pra você se curar da sua carência, entendeu? Você usa um reiki. Pega no meu reiki. Parece com um reiki. Não, é com H. Zero. É com Z de zero essa aí. Tudo bem. Gabriel? Homer, pega no meu Homer. Meu careca. Homer ficou bom. Falei. Careca é gordo. Falhou? Nome de órgão sexual, Xana. Helena. Helena grega, é isso que eu tô falando. Xana grega. Qualquer homenageada. Homenageada. Boa. Sempre, pelo menos 3 vezes ao dia. Sempre tem aquela Xana hipotética. Hipotética. Ah, hipotética. Sim, sim. Normalmente é essa que é homenageada. É. Sim. E você? Falei. Que dá pra falar durante o sexo ou uma sessão de aborto, Wesley Zop? Homem não entra. Homem não entra. E você? Hoje vai. Hoje vai. Anderson Negão? Haja saco. Haja saco, eu não coloquei nada, falei nessa. E uma característica dele, do maravilhoso, do lindo, do homérico Wesley Zop. Eu coloquei honrado. Honrado? Eu coloquei homérico, obviamente. Eu percebi. Honesto. Horripilante. Honesto. Honesto. Acho que honesto e horripilante são as únicas verdades. Mas estou honrado, sim, cara. Eu aqui, nos meus humildes 60 pontos. Não sou um gabaritador de 70 igual o Anderson Negão. 70 pontos! 70 pontos, Gabriel. Meu, 50. 50. E você? 50. 50? Não, quantos pontos você fez? Não é pra você copiar o que o Wesley fala, não. Pra você empatar com ele não dá mais certo. Não adianta copiar daqui pra frente, né? Tem que pôr um pouco mais. 52. Fala 52. Cinquenta no auge da honestidade. Exato. Vamos para a nossa próxima rodada, então, através do stop. JKLMNOPQRSTUU. Filha da puta! Eu tenho poder de mudar um que eu achei que não ia. Eu também mudei o meu. Então, começando por nome de travesti, eu primeiro uma homenagem a Zavanin, o Lieme Saco Roxo. O meu eu coloquei Ursulina Ursona. É, cinco. Peluda. Não, você colocou Ursulina Ursona. Úrsula. Filha da puta. É. Derivados de pelos, sim, que todo mundo sabe. É verdade. E você, Gabriel Asmar? Eu fiz uma homenagem, sinceramente, eu não sei nem se eu homenageei mesmo, porque eu não lembrava direito o nome dessa pessoa, mas eu coloquei o Eriton. O Erington. É o pé. É o pé. Então é isso mesmo. Com o Tutano é bom de se chupar, Wesley Zop. Ucraniano. Ucraniano é verdade. E você? Unha. Unha também, unha, cinco tutano. Pontos. Urânio. Perigoso, mas gostoso. Talvez até por isso que é gostoso. Não é, o sabor não é bom. É, mas o perigo. O perigo deixa bom. O nome de filme com Aijão, Universidade Aijão, coloquei. Porra, eu não coloquei nada. É o Universidade Monstro, pra quem não entendeu. Sim, sim. E você? Um dia de Aijão. Um dia de fúria. Porra. O cara foi liso, o cara foi liso, cara. Ele aproveita as oportunidades. Foi, parabéns. Nome de órgão sexual pênis, Anderson Negão? O Biratã. Pode ser até aquele pau. Pior que legal. Depilou o pau, colocou uma pena na ponta, parecendo um índio. Por quê? Pega, chupa aí o Biratã. Isso mesmo, comer a potira. Ela só aceita assim. Ela só aceita pau Biratã. Pior, se fosse o Birajara, ia ser aquele pau murcho. Mas era o Biratã, cara. É o Birajara, é pau de preto velho, né, bicho? Agora, o Biratã e Indião Novão. Eu coloquei utensílio do amor. Eu coloquei úmido, cara. Úmido? Desculpa. Mas o. Ursão. Chupa meu úmido. Não, chupa meu úmido. Não, mas se ele tá todo babado. É, não sei. Não valeu? Passa, mas não se passa? O Toba tá babado. Cara. É, pode ser o Toba também. Então risca. Não. É, sempre o meu risco, né? Se você tivesse colocado humilde ainda. Porra, bicho! E aí, nome de órgão sexual, Xana? Gabriel Asbar. Útil. Útil? É útil. Aquela útil. E você? Uivadeira. Uivadeira. Oh! Ainda vai com o Biratã. É. Vai cantar. A Xana vai cantar a noite inteira, bicho. Eu coloquei a Ursona. Aquela Ursona, peludona. Peluda. Aquela Claudio Hanna. É. Claudio Hanna clássico, né? Claudio Hanna Nutella. Coringa, né? Coringa, um bom nome pra Xana, pelo que você já foi. Eu coloquei urna de rola. Urna de rola, muito bem. Mas só entra rola fina, né? É achatada. É só voto nulo. O que dá pra falar durante o sexo ou uma sessão de aborto, Wesley Zop? Com a letra U. Uma vez por dia vai bem. Nossa. Última do dia. Ah, boa. Ui, essa doeu. Eu coloquei útero grande, hein? Ainda mais você tá ali com o Binatã. Chega até o útero mesmo. Provavelmente foi uma draga. Uma característica de Wesley Zop é que ele é o último a saber. É verdade também. Eita, mas também sou o único. Ah, o único a saber? Não, não. Uma característica de Wesley Zop é que é um bom amigo. Ah, um abraço aqui. Eu também coloquei uma boa. É um usado. Não, mas é com O, né? Ousado. Não, não, é, não, não, não é isso? Não é. Ao fim dessa rodada, sua pontuação, Wesley Zop, por favor. 45. Gabriel Asbar. 65. Anderson Negão. 55. Tá aí, aprendeu. Aê. Falou mais que você. Então, eu coloquei 65 pontos aqui. Maldita unha. Maldita unha. Estragou meu jogo perfeito aqui de unha. Eu tinha colocado uva, daí eu mudei pra ucraniano, porque eu falei, todo mundo vai por uva, né? É, mas o ucraniano foi excelente. É. A próxima eu vou tentar também colocar uma nacionalidade só pra tirar 5 pontos de você. Vamos lá, então, pra... Stop! D, E, F. F, não foi? Não. Stop! Ô, filha da puta. Porra, essa demorei, mas consegui. Ah, eu comecei aqui com o nome de travesti, Fabiola Cloaca. Ah, vai pra puta. Coloquei Fabiola Furafunda. 5 pontos aí. Gabriel Asmar. Meu nome de travesti é Fabinho. Fabinho. Porque todo Fabinho tem que ser travesti. É. Mas o Fabinho ainda é um radical de Fabiola. É. O meu é. Mas é 5 pra todo mundo. Os dois empataram. É. Fábio Geringonça. É. Geringonça é bom. Quanto tanto é bom de se chupar, Wesley Zop? Farofa. Farofa. 5 pontos. Figo. Eu coloquei faca, então 10 pontos pra mim. 5 para os lindos. Nome de filme com Aijão não consegui. Eu ia colocar Ferozes e Aijão, mas é Velozes e Furiosos. É. Por isso eu coloquei Fast. Fast and Aijão. Perfect. 15 pontos. 15 pontos. Pode pôr 15. O meu Família Aijão. De Família Busca Pé. Ah, sim. Família Busca Aijão, né? E você, Anderson Negão? Falhei. Falhou. Falhou. 10 pontos. 10 pontos, né? Mas não tem, mas não usou Aijão. Ah, não, então, mas não. Aijão. Não, mas ele já usou muito, falhei. É, 0 pontos. 0. Nome de órgão sexual, pênis, Gabriel Asbar. Falo. Falo. 5 pontos. 5 pontos, mas Wesley Zop também. Você? Fálico. Fálico, 5 pontos também, porque eu coloquei foice. E aí, chupa foice. Chupa minha foice. Nome de órgão sexual, Shana Anderson, legal. Falhou, né? Não, não, não. Não, não, não. Fedida. Fedida. Falhou, falhou, falhou. Realmente ele falhou. Não, ué. Por quê? Ah, tem, tem. Tem, ué, tem um monte. É, eu coloquei a fatiada. Coloquei fenda. Fenda, muito bom, fenda, cara. Figa. Muito... Figa. Figa, figa, boa, boa. Figa é aquela greluda, né? Porque faz uma, aquela que faz até, uma torce, figa, é. Até torce. No que dá pra falar durante o sexo e uma clínica de aborto. Olha, eu coloquei fumar depois ajuda a acalmar. Ah, boa, boa. Foi fácil. Foi bom pra você? Foi sem querer. Sem querer? Cara, a com a perna, cara com a perna na roupa. Foi sem querer. Não, foi sem querer que fez o bebê. E o que vocês acham desse fedido do Wesley Zop? Eu acho fino. Eu acho ele um folgado. Eu acho que não deu tempo. Então, somando essa rodada com F de farofa, você ficou com quantos pontos, Wesley Zop? 55. O Gabriel Asmar? 50. Anderson Negão? 55, porém tira 5. Por que tira assim? Porque deu 50. Porque ele quer copiar você. Ah, é. E eu com 55 também. Resposta do cara é uma equação, né? Fiz igual a 50 menos 5. Ah, mais uma rodada aqui dessa maravilhosa, dessa delícia, dessa cremosa, dessa chupa toda, dessa dedada no cu, dessa foiçada no cu, dessa ubiratanzada no cu. A dedanha. Vamos lá. Oi, stop! E. Stop! Não, espera mais um pouco. Stop! Não, é que eu tava colocando no filme, mas não consegui. Então, a rodada com letra E. Qual é o seu nome de travesti, Anderson Negão? Henrica Bilobuda. Henrica Bilobuda. Mas o Henrica não é com H? Não, é, não, é minha é com E. É com E? É, não, mas é, é que tem com é Henrica E, né? De Henrico. É, então, não tem, é. Porque se fosse de Henrique, seria com não. H. Eu coloquei Euclida Chupacim. Tipo assim. Já nem pergunta, né? Já sabe. Você, já nem pergunta, você pula uma triagem. E você, Wesley Zop? Eva Ervilha. É, ela não fez implante de teta. É só mamilo, tá, né? Tá só com os do hormônio ali, umas buchibinhas ali. E você, Gabriel? Elefanta do amor. Elefanta do amor, saudade gordinha da trufa. Com tutano é bom de se chupar o seu enteado, obviamente. Coloquei estrogênio. Estrogênio. Elástico. Elástico. Estanho. Estanho. Ele gosta das químicas, né? É. Vai ficar com câncer nessa boca aí. Se já não tiver. Nome de filme, Anderson Negão? Escola de Aijão. É Exterminador do Aijão. Eu falhei. E você, Gabriel? Esquadrão Classe Aijão. Ah, 15! Não, porque não foi em inglês. O inglês não é. Nome de órgão sexual: pênis, Wesley Zop. Elefantídico. Elefantídico é bom. Doente, mas bom. E que aquele dia fatídico. E você? Espingarda. Gabriel? Espingarda. Oh, tiro pra tudo quanto é lado. Anderson, negócio. Falei. Falhou? Eu coloquei o estilete. Tá bom. Pequeno mais corta. Corta. Pequeno mais corta. Nome de órgão sexual, Xana. Aquela Xana estouradinha. Excepcional. Espremida. Espremida é bom. Talvez seja ela excepcional. Pompoarista, né? Pompoarista. Pompoarista. E você? Falei. O que dá pra falar durante o sexo e uma sessão de aborto, Anderson Negão? Entrei no buraco errado. Ele é aquela coisa que entregou no cu, né? Na boca, né? Vou pela boca. No ouvido, pelo ouvido da. Eu coloquei esta, é minha primeira vez. Ah, coloquei epa, saiu um pato. Pode ser da porta, pode ser de algum lugar. Pode ser do cu também. Do cu. O cara fala, quer ver o que eu tiro do meu cu? É um mágico, né? Um pato. A mulher vai dar um fio terra. Pá, opa, epa, saiu um pato. Vai saber onde ele guarda seu patinho de borracha. É, eu... Coloquei, espera a sua vez. Espera a sua vez, pô. Porque às vezes o cara vai enfiar, já vê uma buceta na frente ali. Opa, espera a sua vez. Muito bem, uma característica de Wesley Zop, acho que todo mundo vai tirar 5, né? Porque ele só pode ser enrabado. Não, eu coloquei estranho. Ah, estranho. Encalhado. Esquisito. Ah, 10 pra todo mundo, mas só eu coloquei a verdade. Não, só estranho. Ele não deixa de ser esquisito. Opa, meus primeiros 70! O meu deu 60. Te acompanho no 70. Ah, parabéns. 50. Então vamos lá, faltando 3 rodadas. Tá começando a ficar difícil, a gente não lembra quem foi. Stop! E. Então vamos lá. Toda hora esqueço do filme. Vamos lá então, Gabriel Asmar. Nome de travesti. Hilda Pintão. Hilda. Porra, Hilda Pintão, é? Eu coloquei irmã. Irmã. Irmã, irmã. Irmã, irmã. Ela faz um trocadilho aí, letrada, né? É. E você? Irene Querosene. Irene Querosene. Oh, eu coloquei Ivete Sangala. Por favor. Com o Tutano é bom de se chupar, Wesley Zop. Indiona. Indiona, é verdade. Eu coloquei o irlandês tentando tirar 5 pontos pra conseguir. E você, Gabriel Osmar? Ima. Ima. A Ima é bom mesmo. Em homenagem a Rafael Ilha, isqueiro. Isqueiro. Ah, tá certo. E o nome de filme com Aijão, Gabriel Osmar? Independence Aijão Day. Inglês! 15 pontos! Não, espera aí. Independence Day, certo? Aijão Day. Não, mas não, teria que ser Aijão, porque você tem que substituir uma palavra. Mas, Zop, 15 pontos. Sensacional. 15 pontos. Mas não substituiu palavra nenhuma. Ah, mas tudo bem. Ele Bem. Independence, I John. Mas depois que corrigiu é fácil. Eu não coloquei nada. Você... Ilha de Aijão. Ilha de Aijão. Nome de órgão sexual pênis, as dois op. Inca. Inca, belo. Muito rico. Muito rico. Muito rico. E você? Isca. Isca. Isca. Que é pra pegar piranha, né? Tá certo, pô. Bela? Já falei. Falei também. Nome de órgão sexual Xana, Gabriel Osmar. Íngua. Íngua? Íngua? É. Tem algum erro aí. Íngua. Íngua. Explica. Aquela íngua daquela Xana, entendeu? Ah, eu acho que não cola. Íngua teria que estar no subaquinho da pele. O Zop podia... Por essa Xana russa dele aí. Não, uma perestroika, mas... Perestroika é Xana, ué. Uma íngua. A íngua não, parece nome de cu. 0 pontos, Gabriel. Essa eu não posso. Eu não coloquei nada. Eu coloquei irada. Irada, irada. Uma Xana irada. Eu coloquei entubada. Entubada. É, às vezes com o pau lá dentro, ali, ó, o tubo, é verdade. O que dá pra falar durante o sexo em uma clínica de aborto? Intimidade aqui não. Gabriel Osmar? Inteiro ou metade? Inteiro ou metade na clínica de aborto? Que porra, bicho. Ih, fiz cagada. Ah, eu também coloquei. Ih. Ih. Então, 5, né? Wesley Zop é o quê? Idiota. Idiota? Indião. Oh, inteligente. Eu também coloquei inteligente. Ah, desculpa, nós dois somos burros, né? Tô lá com a ideia. Essa foi a pior minha, 30 pontos. Você, mais dois óbvios. 60. Gabriel Osmar. 65. 50. 50 pontos. Vamos para a nossa próxima rodada, então, através do stop. Então, letra S. Aê! Tem uma coisa a dizer, filha da puta! Eu falei, stop, vai, agora termina esse filme. Falta esses 3 aí pra você colocar. Então, você começa, o nome de travesti é? Suelen. Suelen. Só Suelen. Ah, já. Basta. Sumara chupa toda. Eu sempre coloco o sobrenome. Eu coloco Sara Sanguinolenta. Ah, verdade. Silvia Veludo. Silvia Veludo, também um... Põe até na lista. Travesti gourmet. O Contutano é bom de se chupar, Wesley Zop? Sagou. É verdade. Sopa. Salsicha. Sorvete. Oh. Nome de filme com Aijão, Gabriel Osmar. Falei. Super Aijão. É, Superman, imagina, tá, né? Inglês! Não, falou. Não, Super Homens. E o senhor? Como foi? Coloquei Sociedade dos Poetas Aijão. Boa. Nome de órgão sexual pênis, Wesley Zop. Sonda. Sonda, belo nome. Você, Gabriel Osmar. Soroca. Parece uma coisa mais ribeirinha. Né? Fecha os olhos. Chupa minha soroca. O que você pensou? Não, você tá na beira do rio com o pau de fora. Valeu. E você? Sucuri. Ah, 5 pontos. Nome do órgão sexual, Xana. Sarada. Sarada, eu coloquei sugarrola. Boa. Satisfatória. Sensação. Sensação. Tem moranguinho. É, porra. O que dá pra se falar durante o sexo em uma clínica de aborto é saiu pelo cu. Coloquei, sai logo! Não, mas é saída. Então, mas é saída. Põe 5 pontos. Nunca vou pegar 70. Suei frio agora. E você? Seu marido sabe. Excelente! Excelente! O que o Wesley Zop é um sacripanta, né, cara? Pô, sacripanta é até bonito. Falar. Coloquei sócio do Chorome. Ah, oh, surubeiro. É verdade. Um sucinto. É verdade. Porra, bicho. Obrigado, gente. Wesley Zop fechou com quantos pontinhos? 65. Eu fechei com 50 pontos. E você, Gabriel? 60. E você, Anderson Negão? 65. 65. Negão, 80. 90. E essa é a última rodada. Rodadinha. Vai na rodada, vai na rodada, rodadinha. Vamos para a última rodada. O stop. Letra A. Aê. Top! Ainda bem que eu acabei. Nossa, mentiroso. Vai. Acabei. Nome de travesti, Wesley Zop. Amélia Armaboga. Boa. Amélia Armaboga. É, porque ela fica com o boga armado pra dar aquele bote. Pra dar uma cunheta. É. Uma cunheta não, uma cupeta. Uma cupeta. Gabriel Asmar. Amanda Romba Rola. Ela dá a dedada na uretra. Na uretra. Não. Tira ela da lista uma aí. Cunheta não. Nossa. Você. Aline Chupeteira. Opa! Põe ela na lista. Eu só coloquei o que a gente vai sempre lá, Azaghal Chupa-Pau. Mas não vamos mais não, porque já deu... Já deu filho. Já deu filho. O Contutano é bom de se chupar, Gabriel Asmar? Aspargo. Aspargo. Oh, é verdade. E você? Aliança. Aliança, eu coloquei Anderson. Ah, eu coloquei Anta. Vai dar 5 pontos, eu e você, não? Eu e você dá 5, né? 5 pontos. Ai... Nome de filme com Aijão. Anderson Negão? Animais, Aijão e Onde Habita. Eu coloquei antes que o Aijão termine. Eu coloquei Aijão, um extraterrestre. Não, pera aí. É que é ET, né? Não, mas o nome do filme tem é que ET. Começar... Não pode começar com Aijão. Pode, ué. Eu tô substituindo. É, vamos ver. Põe na mesa. Eu falei. É, não, mas você não, mas pode julgá-lo. No meu, Aijão, um extraterrestre, passa. Com A? Sei lá. Eu acho isso. Eu acho isso. Esse que manda. Anderson Negão. Anderson Negão, que é uma anta. Aceitou? Então vai. Nome de órgão sexual, pênis Arnold Schwarzenegger 3000. Ah, é um dildo, né? Tá certo. Não, mas tem que ver se escreveu Arnold Schwarzenegger certo. É verdade. Ele colocou Schwaza. Wesley. Coloquei Armadão. Armadão. Adão. Adão. Adão. Não é Adão, é Adão. E aí? Falei. Nome de órgão sexual, Xana. Arrombadinha. Arrombadinha por causa da delicadeza. Exato. Né? Ampla. Ampla. É que é arrombadinha também. Abastada. Falei. Tudo bem. O que dá pra falar durante o sexo ou uma sessão de aborto? Eu coloquei até que enfim. Ai, que delícia. Agora vai pra casa. Ai, João. Gênio! 20 pontos! 20 pontos! 20 pontos! 20 pontos! Pô. Gênio! Ah, mas se o médico chamar João, né? Ai, João! Sensacional! Só ouve lá do quem tá na sala de espera ali. Ai, o Wesley Zop é o quê, então, Anderson Negão? É o âncora do Chorume. Eu não sou o âncora. Não, você é das notícias. Ah, né? Tudo Brasil e do mundo. Gabriel Asmar. Ameba. Ele é uma ameba, realmente. É. E você colocou o quê? Astuto. Astuto, eu coloquei um atolado. Porque já atolei muito ali, né? Eu pedi segredo também. Wesley Zop, você conseguiu quantos? Meu primeiro 70. 70? Mas como, se foi eu que falei stop? Mas eu falei, tava acabando. Fica aí, ouvinte. Não, eu tava fazendo astuto. É. Faltava um outro astuto. É. Porra, você colocou astute, daí a gente julgar se era verdade ou não, mas tudo bem. Acho que aquele filme não valeu, hein? Maldito! Muito bem, vamos para a nossa soma final, então. Somem todos os números. Então, ao final de 14 rodadas, onde as letras foram G, J, Q, P, B, D, C, H, U, F, E, I, S, e finalizamos com A, vamos ver quem foi o campeão dessa cunheteira, dessa curradeira, adedonheta, chupengole, bicho grilo, satanás, aijoneira, Wesley bosta, Wesley arrombado, vai tomar no cu, Wesley, porque você não morre, Wesley. Vamos lá. Acho que não tinha isso aí. Não, tava nas entrelinhas. Ah, tá. Em quarto lugar. Quem será? Porém, com um prêmio revelação por ter feito a única pontuação por coluna de que chegou a 20 pontos, Anderson Negão, medalha de latão, porque todos vão ao pódio aqui. Mas parabéns pelo Aijão. Anderson Negão fechando com 665 pontos. Teve uma bela recuperação. Uma bela recuperação. Verdade. Em terceiro lugar, com 775 pontos, Eudoglia! Desculpa decepcionar aí, equipe. Mas medalha de bronze, medalha combina, de bronze. Combina com a sua pele. Obrigado, obrigado. Medalha de papelão, que é pardo. Ah, né? O papelão é até melhor que bronze. Em segundo lugar, com 795 pontos e 75, Gabriel Asmar! Queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e especialmente pra você. Obrigado. E finalizando aqui o Wesley Zop, que marcou no fim das contas, mas vamos pedir uma recontagem porque ele é um ladrão, ladrãozinho, sacripante, arrombado, filho da puta, com 805 pontos por uma rodadinha, cara! Por uma rodadinha de 10 pontos. Eu duvido. Aquele filme do ET, se não valesse, eu ganharia por 0,75. Eu vou falar uma coisa, aquele filme do ET não valeu. Parabéns, Gabriel Asmar! Campeão! Campeão! Por 70, por 0,75! Por 0,75 pontos, Gabriel Asmar, o primeiro vencedor do Stop a Dedanha aqui do show. Mas como ele é loiro, combina com ouro. Ele é louro. Ele é louro. É verdade. Tudo e você combina com a prata, que é prata da casa. É o sacripanta, é o sacriprata. Prata até mais bonita. Desculpa bonito. Ter tirado esses 10 pontos. Merecido. Aí, mas... Sim, assim mais justo, pareceu mais justo. Aí pelo menos que você ter roubado ali na soma, não tem problema. Pode chamar a auditoria ali, filhas da puta. O que o Wesley Zop é com indignado? Não, eu já esperava. Porque ele é com L, um ladrão, um ladrãozinho. Mas esse podcast é um lixo. Não, não, é o lixo do lixo. Chegamos ao fim desse episódio alfabético e, por que não dizer também, delicioso, por que não dizer também, ladrão, ladrãozinho. Os ouvintes ouviram e contaram juntos, sabe que eu não roubei nada. Anderson Negão, sua despedida. Falou, galera! Uma boa despedida. Gabriel Osmar, nossas redes sociais e a nossa propagandinha. Com F, temos o facebook.com/lixodolixo. Temos no Instagram, Lixo do Lixo. É, Twitter, @nectadolixo. Vamos falar também das nossas camisetinhas. Você que quer comprar uma camisetinha, entre lá no www.chorume.com.br/lojinha. Temos 4 modelos totalmente excelentes, R$39,90 mais frete. Tchau. Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Temos o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. Temos o Telegram lá, que é o Ouvintes Lameruxos. Também tem no Facebook o grupo Ouvintes Lameruxos. É. Muito obrigado, ouvinte. Lembrando que você pode nos ajudar doando na nossa espécie de padrinho, que é o Esmola, onde você doa lá a quantia a partir de R$1 no www.chorume.com.br/esmola. Essa semana vocês nos ajudaram a comer o travesti Neuza chupa Cleusa, que são duas irmãs siamesas. Uma chupa a língua da outra, né? Exato. Sim. E depois terminamos com um belo sorvete de framboesa. Framboesa, sim. Foi delícia. Eu gostei. Muito obrigado por ter ouvido aqui. Até a próxima semana. Espero que você tenha dias excelentes. Até lá. Tchau. Puta, 0,75.